não está enganado, esse não é mais um podcast qualquer, esse é mais um Guest Video! Eu ainda sei fazer essa abertura. Depois de tanto tempo. Nossa, tanto tempo, 2 semanas. 2 semanas é muito tempo, um podcast atrasado, tanto prorrogação nunca atrasou. Nunca. Veja bem, viu? É, futebol tem 40 mil notícias toda semana? Não tem 40 mil notícias toda semana. Tá? Tem jogos. Veja bem. Tem jogos, claro que tem jogos, mas exige muito. Exige muito dos participantes assistir futebol todo fim de semana. Coisa que eu sempre fiz toda a minha vida e eu continuei fazendo. Deixa eu cagar meu teclado aqui, deu um beijar em cima dele, que legal. Oh. Que legal. Ninguém escutou pra caralho. Caralho. Oh, é ruim, né? Você fica idoso, você treme, você derruba as coisas, né? Não, idoso e doente, né, mano? Fudeu, velho. Idoso e doente. Estamos aqui, eu, Carlos, Arthur, o Tio Maravilha, junto do Evilásio, né? Que não faz parte da Maravilha, né? É a Wayne. Não. Triste. Felizmente, você não tá, ainda você não é maravilhoso. A não ser que você seja negro. Agora eu sou uma toalha, o meu alcance. Cara, eu não sei se eu quero ser maravilhoso no mundo que Wagner Love faz gol. Mas isso é do podcast do outro. Isso, né? É de outro podcast. Falar, nossa, mano, não, Wagner Love não. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Não, tá muito errado. Gente, primeiro, possivelmente, primeiro gasp vai ser o porquê o mundo está todo errado. Mano, tá tudo errado, velho. Tá tudo errado. Escute a prorrogação 58, você vai entender no extra porque tá tudo errado. Não sei escutarem eu tossindo ou cafungando, eu tô morrendo de bola, tá? Reparem não. É, ele realmente tá com ebola, gente. É faz parte. É verdade. É foda, compartilha assim e é isso que dá. Arthur, vamos começar com esse quem nunca comunitário. Você pode anunciar. Ó, primeiro, eu peço desculpa de antecedência, mas não deu, velho. Ainda não lançou o Gasp, então a gente pode dar desculpa. A gente prometeu que eu ia fazer mais treta, mas é a última treta, eu prometo, mas é uma treta universal. Acho que o mundo é a favor dessa treta, velho. Quem nunca lê um post que cospe tanta merda, mas tanta merda, em tão pouco tempo, velho, que você se sente obrigado a comentar? Eu acho que assim, todo mundo tem esse momento na sua vida em que algo na internet vira pessoal. Nossa, quando eu vi esse post em questão, velho, no Facebook, me tagaram. Mano, eu tive que não só responder no Facebook, eu tive que trazer nesse cara e falar, gente, para tudo e olha essa merda aqui, sabe? Eu sei lá, mano, acho que pra mim um vídeo da Lula tendo um beijilingo num crocodilo ia ser mais comum do que aquilo. Eu fiquei meio com... Assim, nos anos de AMD, eu já vi muita merda. Boa parte dela por causa do Trips. Assim, muita merda. É assim, eu tô falando do Trilho, gente. Calma, Lucas, calma. Mas, assim, a gente chega num limite, entendeu? Eu já vi muita merda. Eu já vi gente burra, entendeu? Mas, assim, é que ele não gosta. Você ainda consegue ver um pouco de sentido naquilo que a pessoa tá falando. O fã de Naruto não fala isso. O fã de Naruto só gosta de Naruto. Demais. Ele tem um amor incondicional pelo Naruto. Esse é o problema dele. Ele não é idiota completamente, um débil mental. Ele só gosta de Naruto. Ele é mente fechada. É só isso. Esse é o único defeito. É, não é tipo... Não é a pessoa. O problema é a pessoa. Agora, às vezes... como é que eu posso... Assim... Cara, é muito errado, velho. É sério, meu, é muito errado, cara. Tá muito errado, cara. Gente que parece que pensa assim, não, eu vou escrever hoje, né, velho? Eu vou cheirar, vou fazer uma carreirinha de merda. Vou secar ela dentro, uma em pó. Vou cheirar, vou injetar um pouco de câncer no meu pescoço. Sei lá, mano, vou mergulhar minha mão na privada e vou começar a digitar. Porque, velho do céu, cara. Eu acho que se o cara, parece que o cara não para pra pensar no que ele mesmo escreveu. Ele fez a frase. Nunca pensou em pensar. Não, nunca vou revisar esse texto. Terminei ele, vai instantaneamente pra internet. Cara, porque não dá, porque o próprio indivíduo que a gente tá falando, velho, ele leu muita coisa, não tem o mesmo defeito que alguém que, ah não, só leu obras da Jump, alguém que só conhece as suas obras mainstream, não, ele leu muita coisa. O problema é a mente dele, velho. A mente dele é o problema. É aquele cara que não consegue diferenciar gosto pessoal de ideologia. Travou? Não, continua. Não, sem dizer que tá todo mundo curioso agora pra saber o que que vocês estão falando. A gente tá falando pra caralho. Você fez o pior de tudo, cara. Tem muita gente que não consegue diferenciar gosto pessoal de qualidade. Tudo bem, não é algo fácil. Esse indivíduo, ele conseguiu fazer algo novo que eu nunca tinha visto. Ele não só não conseguiu diferenciar qualidade de gosto como ideologia. Ele colocou a ideologia dele como o padrão de qualidade. E outra coisa é a incapacidade de exercer o raciocínio lógico, né? Não, porque ele que estava com um texto tão curto, consegue se entrar em controvérsia tantas vezes, né? Cara, desculpa, cara, tá muito errado aquilo. Eu não consigo, o pessoal tá curioso pra caralho. Eu não sei se a gente vai deixar link, eu não sei se é certo. Eu não vou deixar link nenhum, não vou nem falar quem é, eu só vou falar o que que é o texto. É. O texto são os 13 piores gibis de todos os tempos. Caralho, mano. Velho, cara. Isso tá errado. Eu fico, porque eu não quero. Eu não sei, se eu acho que se eu visse esse indivíduo na minha frente, eu ia dar uma joelha machadada no joelho dele. Cara, se eu vejo esse indivíduo na minha frente, eu viro pra Deus e pergunto, que merda que tu fez? Porque eu não me incomodo alguém fazer um top 20 melhores falando bosta. Um top 10 melhores falando bosta. Melhor obra de todos os tempos falando bosta. Mas quando alguém fala os piores, você tá denegrindo algo. Quando você denegrina algo médio, mediano, tanto faz, tudo bem. Mas quando você denegrina muita coisa muito boa, porque sua ideologia não condiz. Cara, é a mesma coisa. Vamos falar agora de as 13 piores bandas de todos os tempos. A primeira é Queen, porque eu não gosto de viado. É o mesmo nível do texto do cara. O que eu acho legal é que o cara não errou uma vez. Ele errou pelo menos umas 10 ou 13. Na mesma frase. 11 vezes eu garanto que ele errou. Dois ali, um eu concordo, um eu não conheço, então. Cara, eu acho que assim, primeiro, se você se dispor a colocar lá os piores de todos... Eu discordo primeiro do colocar qualquer coisa de todos os tempos. Porque isso implica no fato de que você leu tudo. Não, vamos lá, vamos mais detalhes. Vamos começar com uma parte do início do texto dele. Ele fala o que ele considera pior. De palavras dele: as gibis que entram nessa seleção por serem ruins mesmo. Pô, se você for botar um gibi que não é dos 13 piores não ser ruim, você fez. Desculpa, mas você fez. Mas nesse aí já parece que ele vê que alguns não são ruins, mas ele não gosta. Mal desenhados. Ó, véio, isso já quebra com alguns colocados dele, mas com péssimas histórias. Outros por serem sentimentalistas, aí já fodeu, ué. Por que que um álbum, um gibi não pode ser sentimentalista? Continuando. Clichê, tá. Político. Puta, aí já cagou. Um gibi não pode ser político? Mas continuando. Mas a maioria está aqui por ser pedante demais. Por ser arte demais. Caralho do céu, mano. Você comprou aqueles diários que você tem que usar uma palavra nova todo dia, né? Vê aquela pedante. Eu não vou usar isso aqui hoje, porque você não sabe o que é pedante, cara. Nossa, mano. Continua, porque eu acho que, cara, é pior na introdução. Não, velho. Aí, não há nada pior do que um gibi que quer ser mais do que um gibi. Agora é a parte mais legal da introdução. Não, o principal pecado de um criador de gibis é querer mudar o mundo, as artes, a vida, querer fazer algo além de divertir. O maior pecado é esquecer que um gibi se destina a fazer passar o tempo de uma maneira mais agradável, libertar a imaginação e talvez emocionar honestamente com inteligência. Não, cara, o pior de tudo, só pega esse parágrafo, ele já tem tanta merda que já cagou o post todo. Mas o pior que... Não, eu quis entender como... Quando eu li, comecei a ler esse texto, eu comecei a achar que era piada. Eu juro que eu recreditei que era piada. Não, o cara tá zoando, é piada, ele tá zoando mesmo, pode ser. Quando eu toquei que não era zoação, eu fui ver outro post que é o mais popular dele, que é os 20 gibis favoritos dele. Tudo que ele falou nesse parágrafo, ele se desmente nos outros. Tudo, cara. Tudo, tem obra política no outro, tem obra sentimental no outro, tem obra que supera muito o entretenimento. Tem Preacher no outro. Puta que me pariu, Preacher é uma puta crítica à religião, velho. Tem piada, temos aí uma puta crítica à religião e a cega. Umas pessoas são cegas às suas mensagens. Mano. Sabe, em um parágrafo ele já conseguiu dar motivo pra querer matar o cara. Mas ele começa a falar das posições. E o pior é que cada posição ele dá um texto. E parece que cada texto foi feito uma pessoa diferente, porque todos os textos desmentem. Ele quer fazer um top 3, ou aquele, não, pra essa obra eu vou dar um motivo, pra essa obra outro motivo, mudando totalmente meus critérios, pra essa aqui também outro motivo, totalmente meus critérios. É inacreditável como é ruim, é inacreditável. cara, eu sei lá, o cara, tipo assim, assim que eu abro esse post assim, eu vejo o Gbdur Wisner, eu já penso, está errado, tipo, está muito errado, porque você não arrisca falar que o Wisner é o pior de todos os tempos, sendo que ele é um dos caras que, sei lá, fundamentou o quadrinho moderno, tá ligado? Será que tem um prêmio chamado Wisner? À toa, por isso? É, então, não. Só coincidência, tá ligado? Cara, é tão idiota que ele fala que, assim, não, primeiras duas linhas do complô do Eisner, que ele ficou como 13º. E o Eisner foi um grande quadrinista, mas sempre se considerou artista demais. Tinha uma certa arrogância e fixação na ideia de quadrinhos enquanto arte, que quase afundou. Primeiro de tudo, ele nunca quase afundou. Primeiro de tudo. Segundo, ele é considerado até hoje um dos artistas mais modestos da história. Ele é absurdamente modesto, como a sua certa arrogância e fixação na ideia de quadrinho é arte. Ah, mano, muito boa, cara. Mano, essa parada é que mais, assim, de tudo, assim, no geral, ele fala mal de Habib, que é um dos meus quadrinhos favoritos e tal, mas, tipo, se fosse só os colocados, tipo, eu detesto esses quadrinhos, ponto, é minha opinião, eu detesto esses quadrinhos, ok. Mas ele... 13 piores de todos os tempos. Mas é, tipo, não só 13 piores de todos os tempos, é o fato de que ele define arte e ele define o que o quadrinho deve se colocar em forma de entretenimento. E, tipo, ele meio que diz assim, olha, quadrinho não pode ser arte. É engraçado ele falar isso, porque eu, como desenhista, eu me sinto ofendido pessoalmente. Beleza, e ele vira pra mim e fala, ó, Lucas, você não pode ser um artista. Nunca, você nunca vai poder ser. Você só pode divertir as pessoas. Veja bem, você só pode me divertir. Se não for isso, você não pode. Será que alguma vez ele já ouviu falar do termo arte sequencial? Não, ele não tem noção de nada, velho. Esse cara não tem noção do que ele só leu. É que ele leu muita coisa, ele foi de Shakespeare. Fosse. E, velho, é isso, cara, morre nisso. Até que pior que ele gosta de quadrinhos bons. Será que se ele fosse 14? Ele não tem noção de ser nada disso, sabe? Desculpa. Se fosse 14, será que ele botava mouse? Porque só faltou mano, isso. Mano, se ele colocar mouse, eu enfio mouse no cu desse filho da puta, mano. Não, cara, velho, veio de boa. Acho que se ele pudesse botar 20, eu acho que ele botava Watchmen aí, velho. Eu não duvido. Cara, não, ele botou em 12º uma falda. Uma falda. Eu não vou nem parar. Eu me recuso a parar pra falar. Cara, o Feliz, que pra quem assiste vídeos do Zangado no YouTube, YouTube Gamer, o Feliz, que apareceu nos vídeos do Zangado, ele também faz tirinhas, faz quadrinhos, ele desenha e tal. Aí ele colocou um comentário lá e falou assim, como levar em consideração um cara que coloca como piores de todos os tempos Will Eisner, Kino, Craig Thompson, tá ligado? Maurício de Souza, velho. O do Maurício de Souza eu fico decepcionado pra caralho. Não. Sabe o que é pior do Maurício de Souza? É que quando ele fala mal, do MSP50, ele não fala mal só do Maurício de Souza, ele fala mal de 50 artistas brasileiros. Sendo que a maioria deles é burro. Passando rápido, velho, ele bota uma falda. Considerado até hoje, cara, que foi uma das obras mais revolucionárias em quadrinhos como educacional. Uma falda, uma das obras, foi responsável por Mafalda deixar de ser considerada algo infantil. Foi uma das grandes obras que conseguiram ver Mafalda como ferramenta de ensino. Até hoje ela é considerada o mundo inteiro por causa disso, sabe? Mas vai, Mafalda realmente não é uma obra que eu ficaria lendo, não é entretenimento, mas aquela importância que ela teve pros quadrinhos é gigantesca. Habib, em 12º, velho. Não sou Habib, ele fala que Geraldo Ken Thompson, ele fala que é uma bosta também o Rabiscos, cara. O retalho. No texto inicial dele, ele falou que ia botar por arte. Só de considerar arte, você não poderia colocar isso, mesmo se eu odiasse, porque arte de Habib é genial. Cara, genial. Eu achei engraçado, porque ele mesmo nesse texto, ele fala que retalhos pra ele é uma baboseira sentimental, sem sentido. O que é um absurdo, porque retalhos é baseado na vida do próprio Craig Thompson. Então, beleza. Olha só, Craig Thompson, sua vida é uma baboseira sentimental sem sentido. Então, só um adendo disso. Primeiramente, no que o Lucas falou sobre arte. Tipo, qual é a definição de arte pra esse cara? Porque, tipo assim, eu não consigo imaginar uma pessoa falando que quadrinho... Eu sei a definição de arte pra esse cara. Peraí. Tipo, eu não consigo imaginar que, por exemplo, se ele fala que quadrinho é uma coisa que só pode ser entretenimento, tipo... Vamos pegar no basicão. Quadrinho é uma arte sequencial, que também é um storybook. Storybook faz criação de cinema, então automaticamente cinema também só deve ser uma arte de entretenimento, pelo pensamento dele. Ao mesmo tempo que quadrinho tem criação de roteiro, Eu tô fazendo umas comparações meio boas, tá ligado? Storytelling de roteiro, logo teatro também deve ser uma parada absolutamente de entretenimento. Porque teatro tem historicamente parte de questão de storytelling. Tipo, porra, meu irmão, se for assim, a gente não deve ter arte quase na lugar nenhum. Acho vai ser o quê? Arte plástica? Então, cara, só voltando de novo que o Arthur falou. Ele fala que o principal pecado de um criador de gibi é querer mudar o mundo. Beleza, sério? Tipo, é sério? Pra ele, o que deve mudar o mundo é Deus. Tem que ser Jesus pra mudar o mundo. Só pode, né, velho? Porque se uma das mídias mais amplamente divulgadas no mundo não pode mudar o mundo, velho, só Jesus. Só Jesus pra salvar, cara. Ele só isso, tipo, a crítica que ele faz a uma falda é tipo assim: beleza, você pode ter uma posição política ou econômica ou ideológica totalmente contrária do que é a Mafalda. Porque ele coloca: Mafalda é uma velha mal comida comunista, só que ela é forma de criança. Ele escreve isso. Então, cara, tipo assim, porra, dá licença, você poderia até criticar a Mafalda da forma ideológica, dizendo que você não aceita, que você pensa de outro jeito, mas não xingue a obra. Não, é uma lista de obras que é contra a ideologia dele. Não, o pior, cara, agora Day Tripper. Eu não li Day Tripper. Day Tripper é sensacional, cara. Mas, cara, me mata, só uma frase. Day Tripper foi feito pelo Fábio Moon e Gabriela Bai, fala assim: pior ainda é ser alguém que pensa que é o Machado de Assis dos quadrinhos, mas não passa de um Paulo Coelho. Como se o Paulo Coelho fosse ruim também, né? Sabe, isso, pô, tá em décimos piores, sabe? Não, velho. Não, mas acho que eu lembro que eu parei de ler. Eu só fui ver os colocados, foi quando cheguei no Maurício de Souza. Não, eu vou ter que ler. É o último que eu vou ler, mas eu tenho que ler. O parágrafo da explicação do MSP do 50 Maurício de Souza. Constrangedor foi a palavra que me veio à cabeça quando vi falar desse projeto a primeira vez. O cara é um artista com 50 anos de carreira, grande empresário, reconhecido em vários países, uma unanimidade. Já está bastante idoso, da época dos homenagens e tudo, algo que acontece com qualquer um que mereça. Mas o sujeito ser manejado é algo que a gente imagina que vai partir dos outros. Do governo de seu país, da indústria que ele trabalha, dos outros artistas, ele próprio fazer o projeto e pagar para receber homenagem, algo que eu nunca tinha ouvido falar no mundo. É simplesmente inédito alguém chamar 50 artistas e dizer: está aqui o dinheiro, peguem meus pensamentos e homenageiem. Acho que isso é só poder acontecer aqui no Brasil. Realmente muito constrangedor. Não vou nem comentar isso, mas o pior é, ele tá fazendo um top 13 piores obras todos os tempos. Ele não tá nem sequer julgando a obra. Ele nem sequer tá julgando a obra. Não, mas ele isso julgando fica... a ideologia pela qual foi criada. Mas não isso fica bem claro. É um top 13 obras que não são da ideologia dele. Mas sabe, pra é um absurdo. Mim... Arthur, isso foi bem claro que ele não tá julgando a obra quando no sétimo lugar ele coloca as atuais pataquadas do Laerte. É, sério. Não, e tudo, o décimo é do oitavo lugar tá todo do Renf, eu não vou ficar falando o que é o Renf, o sétimo lugar. Ele nem coloca Laerte, ele coloca as atuais pataquadas do Laerte. É isso que eu tô falando. Ele despreza o autor no negócio. Ele despreza o autor, cara. Daí, em sexto lugar, tá 10 pãezinhos, Fábio Moon e Gabriela Bá. Esse aí, em quinto lugar, tudo da Aline Kominsky. Sabe, é assim, pô, eu não gosto da Aline Kominsky. Eu realmente não gosto, mas nunca colocaria como pior dos hábitos de todos os tempos. Tudo, tudo, sério. Tudo da Aline Kominsky, sabe? Não tá tudo. Julgando uma obra, tá julgando uma pessoa. E ele, assim, ele fala do Crumb, assim, o Crumb que, tipo, é um dos caras que revoluciona o quadrinho nos Estados Unidos, tá ligado? Revoluciona a forma com a qual se critica. Hoje em dia se faz piada nos Estados Unidos... Por exemplo, falando palavrão, da realidade tipo, das pessoas. O Crumb foi chamado de o queridinho da América, tá ligado? Não, daí o pior foi como vai mudando pra ideologia dele. O quarto lugar é Queen of the Black Coast, da Dark Horse. Por quê? Porque a obra favorita dele é Conan. Eu não sei como o cartão. Desculpa, não vou xingar a pessoa. Não sei como um cara com essa mentalidade consegue gostar de uma obra tão boa como Conan. Porque Conan é muito bom. Não, e é engraçado, porque a obra favorita não, do Conan ele não gosta dele dessa não é obra melhor. Porque é um novo Conan. Ele não acha altura. Por isso, ele é o quarto pior obra de todos os tempos. É horrível isso. É tipo, é nojento, nojento um cara que vira e simplesmente critica autores, fala mal do Maurício de Souza, que na realidade criou a oportunidade para diversos artistas para aparecer. Hoje em dia, se alguns deles são famosos, é por causa dessa MSP, tá ligado? Nossa, cara, não sei, tipo. Nossa. É um absurdo. O pior que o texto desse daí do Queen of the Black Coast, que é o novo Conan, cara, já é um absurdo. Você lê o texto, cara, é tão absurdo, porque ele começa a falar aí que a arte é horrível. Ele começa assim: trouxe artistas alternativos, entre aspas. É, isso quer dizer simplesmente gente moderninha que não sabe desenhar e inventa um estilo contemporâneo, entre aspas, de como não saber, mas parece que sabe. Ele começa a querer falar de arte. O cara não entende porra nenhuma do que ele tá falando. Ele botou Habib como uma das piores obras. E você assim, fala, ah, não gosto desse novo Conan. Eu tenho que arranjar uma desculpa pra falar mal disso, sabe? Pra falar mal da arte. Sabe? É um absurdo, cara. É um absurdo. Ele começa, ele faz xingamentos pessoais a obra, os personagens, porque ele gosta mais do antigo. Ele fala assim, ó, o Cimério foi transformado em um afeminado tagarela, fraco, indeciso, uma verdadeira menina. Primeiro de tudo, isso é preconceituoso, né? E o desenho, nem preciso falar, veja as imagens acima, desculpa, as imagens acima, o desenho não é nem um pouco ruim, tá? Você não tem nenhuma noção de arte mesmo. Não, o cara é um mongol. Cara, e cultuados pelo universitários hipsters. Esse povo vem deturbando tudo o que conhecemos como bom quadrinho. No Brasil, tem um grande público. Normalmente é gente que fica lá na Vila Madalena, nos barzinhos decorados com grafite. Esse quadro foi feito pra eles. Cara, isso é tão absurdamente preconceituoso. Primeiro de tudo, nunca que uma obra que é famosa entre hipsters é o novo quadro. Primeiro de tudo, cara. Ponto. Dark Horse não é uma coisa que é hipster. E o cara, ele xinga uma cultura, ele xinga a obra, ele xinga um bairro, porra. Ele xinga grafite. E ele consegue, mano, até xingar grafite na porcaria dessa frase, velho. Mano, esse é o cara que vê o vídeo do replay do gol da Champions League e coloca lá, malditos Petralhas, é culpa do PT, tá ligado? É tipo isso, sabe? Esse cara, assim, tá errado, comunista, sabe o cara que responde comunista pra tudo? Não, eu não sei nem se vocês conseguem ler, porque eu não consegui mais ler. Eu não li o texto de nenhum dos últimos três. O primeiro e o terceiro quadro... Qual é o problema? No meio eu parei e fui pros comentários pra ver. Não. Não pode ser, não pode ter alguém concordando com essa porra. Antes dos comentários. O primeiro comentário, cara. Só citar antes dos comentários, só citar os três. Terceiro lugar ele ficou com Malvados, do André Denver. Nunca li. Não posso dar minha opinião. É Jimmy Corrigan, do Chris Ware. Que só ganha tudo. Você é prêmio. Você só é retardado, desculpa. Aí eu não vou nem perder tempo. Você é retardado. Em primeiro colocar é Cyanide and Happiness. Que são tirinhas. Eu falei, sério, pra você é pior quadrinho de todos os tempos. Mano, eu já fico. E não tem nada, não tem nenhuma dessas 13 que eu posso, pelo menos, ah não, pelo menos aqui ele pode ter acertado. Se tivesse colocado, por exemplo, um Lost Girls do Alan Moore, que ele odeia Alan Moore mesmo tendo 3 obras favoritas dele, Alan Moore, no seu top 10. Ele odeia Alan Moore. Nenhuma delas é ótima, sabe, pra adicionar. Se fosse pelo menos essa obra, de um autor que ele odeia, uma obra que realmente é ofensiva e horrível, não, mas. Se ele falasse os 3 piores quadrinhos, os 13 quadrinhos que eu mais odeio e tal, só isso já ficava um pouco melhor. Mas não, os quadrinhos, cara, que eu odeio, tipo, os quadrinhos que eu odeio, foda-se a opinião de um idiota, ok, tá ligado? Mais um idiota na internet, tá ligado? Mas o pior é o que você ia falar, né, Vilado? Tipo, se você for ler os comentários, o primeiro, tipo assim, o primeiro cara já diz que concorda com alguma coisa, tá ligado? O cara diz que só não concorda com uma falda. Cara, como alguém concorda, tá ligado? Não, mas eu não, definindo, pra cada um comentário que concorda, tem uma lista gigante metendo pau. No Facebook mesmo, nossa, velho. Nossa. Assim, isso. É, tipo, independente de meter o pau, pior, não meter o pau. Desculpa, eu tenho que interromper. Vem, compare agora. Então, eu só folhei os comentários, não sei porque no olho reunir no comentário do indivíduo. Que de um cara que. O cara falou, tipo assim, eu vou comentar o primeiro comentário que foi o Rômulo, um cara colocou no site. Sabe qual é o mais engraçado? Eu concordo com a maioria dos itens dessa lista. Se fosse melhor escrito analisado e não somente uma papagaiada incoerente e arrogante, utilizando como critério puramente sua opinião, poderia ser um ótimo artigo. Tirando um ou outro, como o Laerte, que é uma triste verdade. Pena que neste artigo permaneceu apenas baboseiros impensados. Mesmo um cara, esse é um indivíduo que, tudo bem, ele tem a opinião dele. Mesmo ele concordando com as obras, até ele viu, mesmo concordando, ele viu que o texto era absurdamente idiota. Absurdamente incoerente, absurdamente intolerável, absurdamente preconceituoso. Um texto ideológico. Ideológico leigo ainda. E o cara respondeu: escrevi uma lista no fim de semana para levantar o blog. Quem quer levar listas de blog a sério é você. Se quiser, desmonto cada um desses gibis. Mas a coerência está mantida. Apresentei critérios e os apliquei na forma que uma lista pede. Cara, o cara é burro. Eu não entendo como a mente desse cara funciona, velho. Você não apresentou critério nenhum, cara. Nenhum. Você fez uma lista que em alguma das listas que você quer falar da obra, você não fala da obra, você fala apenas do autor. Eu juro, eu acredito que alguma dessas obras ele nem leu. Sério. Mano, eu acho que ele não leu o MPC. Eu vou dar sinal pro ônibus da vida pra ele parar que eu vou descer, mano. Na moral, velho. Na moral. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu vou dar um beijinho no Kurt Cobain, eu vou imitar ele agora aqui, ó. Nossa, cara, eu vou ser muito sério. A gente tá gastando muito tempo com uma imbecilidade, um imbecil e, tipo, merda sendo cuspida. Mano, tem idiota na internet. E muito idiota na internet. Assim, o grande problema geral pra finalizar ofender, o papo é ofender muita gente em um texto só, velho. Não só ofender, coisa que a gente já fez, inclusive. Mas não assim, cara. Nunca assim, velho. Uma coisa é ofender, não assim, claro. E tal, mas, porra. Isso é um outro nível de ofensa. E não assim também. É. Talvez o Kishimoto. É. Mas. O pior é que esse tipo de pessoa tá na internet e ele tem alguma voz. Ele tá sendo escutado e algumas pessoas concordam com ele. É triste. É triste que algumas pessoas talvez saiam, leiam esse post e saiam dele ainda mais burras. É triste. Mas é isso. Já, primeiro, quem nunca, gigante. E foi praticamente um tópico, né, velho? Foi praticamente um tópico. Então é isso, vamos pros comentários. É isso aí, vamos para mais e-mails e comentários. Nesse ritmo caliente, caribenho, né, da Soul Jazz Orquestra. É, o mesmo comentário, o último podcast foi o Mesa de Bar 2, os dois tiozões. Porque a gente já tinha gravado outro Mesa de Bar, porque é isso. Eu e Tomás, o trenzinho, com microfone novo, vocês devem ter estranhado, mas aquele sim é o Tomás. É, a gente teve só um comentário essa semana. O que será? Porque eu e o Tomás ficamos falando um monte de merda, né, mano? Isso fizeram um podcast pra velho. Eu tava lá escutando e falei, nossa, mano. Me identifico, é nóis. É tipo. É, então, vamos lá. Eu mesmo vou ler aqui o comentário do Rafael HQ. É, não esperava outro Mesa de Bar tão cedo. Nem a gente, mas a vida é assim, uma caixinha de surpresa. Estresse é o mal da nossa sociedade moderna, principalmente para quem mora nessas grandes metrópoles como São Paulo. Como eu moro no fim do mundo, não tenho tanto problema com isso, porque aqui não acontece nada mesmo. O comentário já foi genial, só até aí, velho. Puta, muito bom. Já tá bom. É, e ainda bem que não peguei esse negócio de tiozão de ficar reclamando que antigamente era melhor, mas era, viu? É, sobre a questão da tecnologia, eu acredito que ela mais ajuda do que atrapalha. Afinal, hoje, graças à internet, ficou fácil encontrar pessoas que curtem as mesmas coisas, como é o meu caso com o Gasp. Olha só, que bom que você compartilha da nossa opinião. É, e julgo errado dizer que é culpa da tecnologia, pois seria o mesmo que dizer que a guerra é culpa das armas. Acredito que vai mais na forma que as pessoas, que a pessoa se torna dependente do mesmo. Tipo, no meu caso, apesar de eu estar conectado nas novidades, às vezes pego um dia de folga e vou num jardim, ou praça, pra ficar de papo pro ar com algum colega meu, o que infelizmente alguns consideram pura perda de tempo. Por fim, gostaria de deixar algumas recomendações. Aí ele deixa o trailer do Devil May com o Cyborg 009, que na próxima temporada vai ter Ova Devil May e do Cyborg 009 também. O Devil May provavelmente tá legal, o Cyborg 009 provavelmente não vai ser legal. É, cara, mas esse teaser tá irado, cara. Não, mas o teaser não, tá, é irado. Desculpa, teaser, não, cara. É teaser, cara. Não, eu acho o teaser tá ruim, velho. Desculpa. Cara, eu não tenho nada contra o Shotaro Shinomura, mas 009 não é bom, cara. 009 tem uns probleminhas. Eu gosto 09. Mas, velho, pra mim 009 Devil May não tem nada a ver. Cara, Shotaro Shinomura e Gonagai, eu não sei se é uma combinação. Eu não sei o que vai dar, né? Útil. Ah, mano, mas é o Gonagai. Gonagai é malucão, mano. Gonagai é foda, cara. Gonagai é foda. Eu também, se eu tivesse me falado alguns anos atrás que existia uma obra animal, velho, que envolvia o Tezuka e o Gonagai, também foi com o pé atrás. Uma mistura de Astro Boy com o Durassai, eu falo, cara, isso não pode dar certo. É um dos melhores coreanos favoritos, né? Mano, ó. Aí ele deixa também o clipe da MC Mayara, que é genial. Não, não, eu vou resumir ele o clipe. Ele é genial. Ele derrota o Super-Homem com o Hadouken de buceta. Mano, ela não derrota só o Super-Homem, derrota todo mundo. Eu parei ali, velho. Mano, eu é muito genial ali. E eles viram diamantes. É louco, louco, clipe louco, muito louco, moleque. É, então é isso aí, o comentário do Rafael HQ, que também vive comentando no meu Pokémon Fusion. Pokémon Fusion, que atrasou pra caralho. Por quê? Porque o Lukita não tem tempo. Lukita não tem tempo, mas saiu. Finalmente, o Venusaur Toy Charizard. Que deu mais trabalho pra definir o nome do que o desenho. Muito mais. Nossa, inclusive não foi definido. Você olhar o título do texto. Eu vi. Não tá definido não, moleque. Que basicamente é uma tartaruga dragão. Eu falei que ia ser uma tartaruga dragão, mano. O que eu posso fazer? Gente, eu só me fodo. E pra próxima semana eu tô fudido de novo. Cara, eu só me fodo dessa merda. Mano, ele é rosa, verde e amarelo. Eu tava conversando, eu precisava de ajuda, porque eu não posso escolher. Eu tenho uma honra, entendeu? A seguir como artista. Porque eu crio mesmo, eu sou pedante pra caralho, segundo o maluco lá. É. E assim, eu não escolho. Aí eu tava conversando com a mina, Isabela, oi, beijo. Eu tava conversando com a Isabela. Ih, você me fudeu? Exato. Eu falei, ó, preciso da ajuda. Porque eu preciso escolher a parada e não tinha ninguém. Porque eu tava terminando o post e eu esqueci de pedir pra galera escolher. Então eu precisava. E ela escolheu qualquer um. E saiu essa porra. Entendeu? Eu me fudi. Tomei no cu. Pra caralho, tá ligado? É isso pra dizer, velho. Senta na pica rápido que dói menos, né? Mano. Abraço. Mano, eu me fudi. Fudi muito. Obrigado, Isabela. Obrigado por me fuder. Então é isso. Vamos embora. Tem muito coitado. Então vamos lá. Primeira notícia. Rapidão, gente. Pô, tá doente uma merda. Agora eu acabei de sujar minha cara inteira com um negócio pra desentupir nariz. Mano. Eu de apertar, mano, eu tirei do nariz, esqueci de desapertar, mano, parado, sujei minha cara toda, essa porra. Vocês escorraram em mim, velho. Você tá demente. Quem nunca tocou uma esporrada de dinossauro? Tô com pecado, cheio de chá, tô com uns porrados de sorine na cara. Mano, vai acabar esse cast, o turma tá enrolado nos fios, tá ligado? Pô, todo cagado, tá ligado? Mano. Nossa, mano, nem que não tem tererê perto de mim, vai derrubar também, tá uma merda. Nossa, mano, ele é um velho caquete. Puta, eu fiz de novo, mano. Caralho. É que essa porra agonia, mano. Lá no fundo do nariz e apertar, né? Eu fico agoniado e tiro, só que eu não desaperto. Puta, eu vou fazer minha cara de novo essa merda. Caralho, mano. Caralho, do céu. Mano, nossa, caralho, vou quase dar um soluço aqui. Eu tô chorando aqui de dor e mesmo tempo de engraçado. A Nintendo há algum tempo tinha anunciado que iria começar a produzir joguinhos para os portáteis, né, de... Não é portátil, é celular. Eu caguei toda a dispositivo minha móvel. Dispositivos móveis. Obrigado, ninguém viu. Corrigiu, edição. Pá, corte. E aí, ela falou que iOS, Android, essas coisas aí que a juventude baixa, né? E assim, aí eles anunciaram agora que o próximo joguinho deles, que é a novidade, é o Pokémon Go, onde... Gol fazer merda. Gol ser atropelado, Gol quebrar o tapa, Gol impedir propriedade dos outros. Que basicamente cara, é o seguinte... Cara, aí, até hoje o que eu mais vi foi o Bulbasalto, cara. Cara... O Bulbasalto é muito bom. Cara, basicamente o que vai acontecer é o seguinte... O jogo consiste em você capturar pokémons e até batalhar... Só que no mundo real, isso mesmo. Ele vai usar o sistema de GPS do seu celular pra te fazer um tracking e te localizar. E aí vários pokémons vão aparecer no mundo real. Isso mesmo, no mundo real. E você vai encontrar os pokémons e capturar. Fudeu. cara, vida! Fudeu! Eu vou estourar rojão. Eu fiquei feliz pra caralho. Eu vou fazer isso. Isso vai ser o jogo menos sementário do mundo. Primeiro de tudo, se essa porra não tiver no Brasil, eu viro terrorista. Eu viro terrorista, eu entro na Al-Qaeda, eu explodo a companhia. Se essa porra não tiver no Brasil. Eu não sei porque eu tô achando que não vai ter. Considerando que tem no Brasil. Talvez porque a Nintendo saiu do Brasil. Que vai ter no Brasil. Você acha que eles vão pesquisar locais seguros pra. O basalto, pô. Vai ter Pokémon dentro da propriedade dos outros. Vai ter Pokémon no meio da Avenida Expressa. Vai ter Pokémon no topo de montanha. Vai ter Pokémon em cada pico. Quem vai fazer cada merda? Eu vou dizer assim: eu vou tocar a campainha. O outro me deixa entrar em várias essa merda. Aquele Pikachu, velho. Mano, se tiver um Charizard ali dentro, vou até tira no cara, mas eu entro pegado. Cara, eu só falo uma coisa: a lenda de piroca vai tomar uma proporção nunca antes vista. Mano, piroca, mano, vocês não têm noção do que é essa entidade chamada piroca, velho. O bagulho vai ser louco. Segura seus Pokémon, que vão todos explodir. Não, o pior é que eu tô pensando, vai ser a máfia do Tibia vai descer pra isso. Vão pegar a gente na rua, vão bater na porrada e falar, ó, você vai trocar esse Pokémon comigo pelo meu Oddish ou tu vai apanhar? Mano, vai ter as tu gangue. Vai apanhar. Cara, o melhor foi os Pokémon, velho. Cara, o melhor foi hoje um meme que eu vi, foi tipo assim, ué, do jeito que tá a violência no Brasil, será que vão começar a criar a equipe Rocket? Aí aparece um pretinho com o cabelo do James, assim, cabelo azul. Ué, passa o Pikachu, mano. Não. Caralho, mano, e a última merda do teaser é o evento lá do Mewtwo, que é um monte de gente lá, tem 10 minutos pra derrotar o Mewtwo e todo mundo ganha Mewtwo, tudo bem, a questão é, velho, se esse evento aparecer, digamos, no meio de uma Avenida Expressa, fudeu, velho. Neguinho vai entrar na Avenida Expressa. Mano, e é certeza que vai ter esse mundo. Eu acho mesmo que ia ser foda se eles inventassem locais especiais do mundo, tipo o Ártico no Alasca. Ia ser foda. Não, cara, louco. Vai ser foda, mano, se for tudo nos Estados Unidos. Eu viro terrorista, mano. Pelo menos. Isso é porcaria, mano, de um Lugia, no mínimo em Santa Catarina. Vai ter tiro, velho. Vai ter vingança. Pô, o Lugia vai aparecer no meio do Atlântico. Não, mas eu quero Lugia aqui, caralho. Eu moro numa ilha, porra. Eu quero Lugia. Mano, fudeu. Pelo menos vai diminuir o sedentarismo, né? Galera vai sair mais de casa. E também a quantidade de pessoas no mundo, né? Né? Vai aumentar o índice de morte, a natalidade. Pense pelo lado bem. Pensa pelo lado bom. Sabe o mundo bizarro que a gente tá catando notícia pra cá? Ele vai ficar cheio. Mas boa. Muito cheio de notícia, cara. Isso vai virar um feed do Twitter. Tu não tem noção, cara. Cara, eu só espero uma coisa, velho. Que não possa trocar Pokémon pela internet. Pokémon só possa trocar no Bluetooth, sabe? Por coisas do gênero. Porque senão não adianta nada, né? Véio, o cara vai ficar em casa, sedentário, gordo, comprando Pokémon na internet. Não, tem que trocar face to face. Ou roubar. Tipo assim, na raça, velho. Não pode ter troca na internet, não. Na raça, graça. Na raça, diga eu e uma barra de ferro. Que não é na eu raça. Tô imaginando agora um anão chegando com a barra de ferro escrito raça. Não, eu tenho um taco de beisebol que escrito seleção natural, velho. É forte, cara. Mano, imagina o pessoal escondido. Tipo, um Pokémon raro, todo cara. Mundo nem toca. Não, mas o mais legal. É que, tipo assim, você vai poder batalhar com as pessoas. Cara, eu acho que o meu toque de celular vai começar a ser aquela musiquinha de batalha do Pokémon, tá ligado? Não, e quando encontrar com a pessoa, eu vou botar pra tocar, tá ligado? Tipo, o pior, pelo que o teaser mostra, você não opta por batalhar, você é obrigado. O cara tá andando lá na ponte, alguém te atacou! Tá dirigindo, mané! Tá dirigindo, porra! Que Pokémon Pikachu foi morto, tipo, caralho! O Electabuzz vai atacar o cara e o meu punho também, mano. Mano, se eu tô numa batalha, no meio do lugar, com um cara, velho, eu vejo que eu tô perdendo, velho. Esquece! Mano, nada disso que eu não. Mano, é que o Ash é muito otário, muito mirradinho, mano. Nossa, eu já tinha arrebentado a cara daquele Gary antes de perder muito cedo, mano. Nossa. Mas eu tô na rua, tô no ônibus e vi um molequinho de 10 anos. Ah, tô te derrotando, eu. Aham. Vamos ver então, velho. Mano, a Elite 4 não seria nada comparado a mim e uma faca. Mano, a quantidade de celulares roubados. É a primeira vez na minha vida. O Euromark se deu bem nessa, já tem experiência, já tem conexão, mano. Cara, é a primeira vez na minha vida que eu tô triste de não estar no colégio, velho. Vocês vão que tá no colégio, cara. Nossa, eu ia fazer figurismo Pokémon, mano. Eu ia ser a máfia do Pokémon, velho. Vão tudo trabalhar pra mim. Vocês vão atrás, mano, vão capturar os seus bairros. O pior. Vou fazer pra mim esse Pokémon. E se tiver dois celulares, eu mato, velho. Mano, e o pior de mim, não. É se eles conseguirem fazer a interação com o Oculus Rift, tá ligado? Olha, fudeu. Pelo amor de Deus, rapidão. Nada de nova geração, mano. Eu quero os clássicos. Eu quero 150, 250. Se eu encontrar porque de um Pokémon chaveiro, eu capturo só pra jogar no carro, velho. Ô, Lucas, eu acho que se o Oculus Rift já vai ter gente atropelada, porra. Mano. Ah, não. A parte da notícia diz que um dos caras que estão criando é o dono da startup que criou a ideia do Google Earth, tá ligado? Isso. Mano. Então, o cara era do Google e saía agora em agosto. Mano. Assim, eu não quero, não faço questão de ver o Pokémon, nada disso, cara. Só de ver, pô, aqui tem um Pikachu, vou capturar ele. Acho legal. Eu também espero que não seja, tipo assim, que foi uma coisa que me preocupou, né? Que, tipo assim, havia um Charizard, capturei. Só que engraçado que no teaser mostra os itens, Pokébola, eu não sei como é que vai funcionar. Isso. Que quantidade de captura, que Pokébola fazer diferença, tem que lutar. Você sabe que é aí que vão ganhar dinheiro, né? Por causa que o serviço vai sair de graça. Coisa linda. Mas vai ter venda de itens e recursos. Não, você tem Master Bola, nossa, eu vou vender Master Bola, vai custar uma fortuna, né? Quem duvida que você vai ganhar um aplicativo com 6 Pokébolas e pronto? Piroca só precisa de 6 Pokémons, o resto ele mata. Mano, eu só preciso de do meu taco de beisebol de seleção natural e tempo livre, né? Não importa. Obviamente eu preciso de Pokémon perto de mim. Assim, eu espero, tipo assim, andar 5 km e encontrar um Pokémon. De boa. Um a cada 5 km eu tô feliz. Eu pego meu carro e vou atrás, velho. Mano, eu vou ver. Mas um gordinho. Se for um na ilha inteira, mano. Não dá pra jogar, velho. Eu tenho que realmente conseguir pegar Pokémon. Assim. Mano, você viu o gordinho otaku na rua, leque? Você já sabe que esse aí, ó. O gordinho otaku, mano, certeza que ele tá gastando uma grana nesse Pokémon, né? Nossa, várias machadadas. Não, cara, pode, cara, eu vi de anime, mano. Que nada, que nada. Equipe Rocket nada, mano. Equipe Gasp, velho. E já reúne a galera do Gasp da internet. Já cria aqui, ó, mano. Aqui é Gasp, velho. Mano. Vamos juntar a galera, vamos fazer vandalismo, pegar as paradas. Eu com meu Corsa. Do Brasil, mano. Meu Corsa, uma chapa de ferro na frente do Corsa, passando por cima. Mano. Ah, mano, a gente tem o Távora, lá tem Manaus, até na Amazônia a gente tem gente, velho. Fechou, o Lost é índio. Mano. Caralho, mano, tem gente do Rio Grande do Sul, a gente controla o Brasil aqui, velho. Bora fazer essa máfia já. Pode me chamar de Poké Pablo Escobar, mano. Poké Pablo Escobar. Que o bagulho vai ser louco, mano. É Pokémon ou chumbo, velho. É isso, moleque, mano. Mano, esse bagulho vai ser louco. Sério mesmo, melhor jogo de todos os tempos. Já cara, digo. Eu espero, velho. Eles não podem. Cara, eles não podem destruir minha nova infância. Eles têm que fazer essa porra dar certo, cara. Eles não podem cagar isso, velho. Não pode errar, entendo. Cara, eu não sei primeiro de tudo como ninguém nunca pensou nisso antes. Porque se essa porra for bem feita, nem que seja vendendo item, velho, eles vão ganhar mais dinheiro que o LOL. Eu vou dar dinheiro pra eles. Eu garanto, nossa, eu dou 50 conto por mês, velho, se essa porra funcionar. De claro. Boa, de cê, boa. Você não viu o quanto tráfego dá? É um hobby não sedentário, velho. Eu de boa, eu vou de boa. Todo dia, eu reservo 2 horas pra ir caçar Pokémon, cara. Eu ia achar animal. Ia juntar, correr, imagina, juntar a galera na internet pra caçar Pokémon, velho. Caralho do céu, velho. Mano, isso é perfeito, cara. Isso. Viagem de fim de semana, cara, pra explorar os Pokémons da serra. Exato. Vai ter a caravana, velho. Caravana Pokémon, vai ter uma porrada de carreira. Imagina, vocês botam o líder de ginásio, escolhem gente na cidade pra virar líder de ginásio. Nossa. O cara faz um torneio e ele cai líder de ginásio, velho. Ele ganha item e tem alguém derrotar ele. Cara, dá pra mudar o mundo esse jogo, velho. Dá pra virar de tempo potencial pra virar o jogo mais famoso no mundo. É só não fizerem merda. Mano, vão mudar o mundo. Eu acredito que eles vão mudar o mundo. Cara, se o mundo não acabar esse ano que vem, não acaba. Mano, ano que vem acaba, velho. Que olha, vou falar pra você, mano. Eu só sei que ano que vem o índice de atropelamentos vai aumentar. De acidente de trânsito também. Você acha que eu vou dirigir e não vou olhar o celular? Nada, o celular vai ficar na minha testa. Cadê o Pokémon, velho? Se eu não tiver com o piloto pra me guiar, mano. É, assim. Cara, é por isso que aquela pulseira horrível que eles estão lançando vai vender pra caralho. Mano, vai vender pra caralho aquela pulseira. Se ela vai dar, dizer esquerda, direita, se vai apitar, eu não entendi aquela pulseira direita. Ah, ela vai. Parece que tem uma luz, um LED, uma coisa assim. Mas eles são puros, eles assim. Podiam vender uma Pokédex, né, cara? Ia ser mais. Não, ele vai dar o celular se Pokédex, né, Anta? Não, eu nem vi, caralho. Você é burro, Carlos. Você é burro, Carlos. Você é imbecil, cara. Começa a ganhar dinheiro, caralho. Pô, você é foda. Mais ainda. Caralho. Porra, tá falindo, caralho. Vamos ganhar dinheiro com qualquer coisa. O dispositivo vibra e acende. Tô quer dizer aqui. Essa porra foi. Pode tomar aí, pessoal. Tanto faz, desde que eu possa caçar pokémons. Cara, essa. Eu mano, sei que eu já caço todos os pokémons no jogo de Game Boy. Se eu puder caçar na vida os 150, mano, eu vou caçar. Eu vou pegar repetido, eu vou dar nome pra todos eles, velho. Não vou dar nome. Todos eles. Eu dou nome pra todos os meus pokémons, velho. Cara, tipo, isso. Eu tô me sentindo uma criança feliz, velho. Como mano, se eu tivesse anunciado um PlayStation 8 que só eu ia ter. Mano, eu não dou nome pra pokémons, mas eu pego pokémons bizarros. Mano, a minha diversão vai ser obliterar as pessoas. Obliterar as pessoas é minha missão. É só isso que eu quero. Destruir. Destruir e matar. Matar e destruir. É isso que eu quero. Só isso. Piroca é isso que o piroca deseja. Destruir e matar. Porque Pokémon não é amigo, não. Pokémon é ferrado. Cara, eu não quero nem upar os Pokémons, velho. Eu ligo foda-se pra isso. Eu só quero pegar todos. Só isso, velho. Parabéns, Lucas. Tu vai ser o Esterrando no futuro, não. Mano. Isso é uma coisa que é genial, cara. Porque dá pra jogar de vários jeitos. O cara pode jogar só pra brincar. O cara pode querer pegar a quantidade. O cara pode querer upar, pegar poucos e upar, deixar forte. O cara pode jogar, pode querer virar líder de ginásio, o cara pode querer virar vadia de Pokémon, o cara pode se masturbar pra eles, não sei, velho. O cara pode ser o piroca, o maior líder de todos os tempos, né? Tem sempre essa escolha, né? Mano, eu só quero capturar de novo meu Adão, eu quero capturar meu Jesus, meu Afrodite, mano, Emanjá. Eu só quero... os Pokémon são nome de divindades. Eu só quero saber se já tem programado o meu rival, porque piroca tem que derrotar a Xana no final. Nada, velho, meu carinha vai chamar Deus e meu rival é ateu. Não, mano. Vamos embora. É isso, Pokémon GO, todo mundo animado. Seguindo na onda do Pokémon, aconteceu um... Como eu posso dizer? Um ato inspirado no... Como o massacre de Columbine. Quem não conhece aquela tragédia triste pra caralho, morreu de muitas crianças. Então, coisa triste. E aí o que acontece? É que dois jovens resolveram se juntar para ir a um torneio Pokémon. Aí você pensa, o torneio Pokémon, menininhos, foram lá, o Valente e o outro, né? O Valente e o Salsicha, né? E aí eles falaram, vamos lá, torneio Pokémon, se divertir pra caralho. Não, eles foram lá pra fuzilar as pessoas. Fuzilar as pessoas, gente. E a gente não tá falando fuzilar brincadeira, não. Não, eles foram lá apreendidos com o M15 e os caralho é 4, mano. Não, a R15. É? R15 e Shotgun 12, velho. Mano, eles ficaram alguns dias antes no Facebook. Ah, vamos lá e vamos matar geral, velho. Vamos foder todo mundo. Só que é um gordo falando. Um magro falou, o pessoal começou a levar a sério. E vamos matar todo mundo. Não, isso. E alguém esperto pensou, pô, a gente tá nos Estados Unidos aqui, é cheio de retardado. Vamos levar a sério a parada, né? E chamaram a polícia. E ainda bem que a polícia levou a sério. Porque lá, né? Porque esse massacre lá... E a polícia não, os caras estranharam os caras, investigaram e interceptaram eles no dia do evento. Mano, os caras estavam com um fuzil e uma shotgun e mais 250 tiros, velho. Os caras iam fazer um massacre, mas não ia ser um massacre não é qualquer. Ia ser um massacre de um... Tipo assim, tinha mais de 500 jogadores de Pokémon no local. Eu não sei se é relevante falar que eles se classificaram pro torneio. Não, de boa, eu acho que eles preveram o Pokémon GO e queriam se livrar da concorrência, velho. Só pode, velho. Porque, caralho, quem quer fazer? Muitos desses caras sofrem bullying, sei lá, mano. Eu sou retardados. Eles querem se vingar de alguém que faz mal pra eles. Quem é querer se vingar de jogadores de Pokémon, velho? Um bando de gente boa que curte Pokémon, velho. Mano, jogadores de Pokémon, dá pra você mijar na cara deles, eles não fazem nada, mano. Sabe, porra, cara, quem vai querer fazer um massacre no torneio Pokémon, cara? E eu não acredito em que levaram isso a sério. Que a polícia foi atrás e que realmente ia acontecer, velho. Nossa, velho. Mano, é que é assim... Estados Unidos, né? Eles levam a polícia realmente leva as coisas a sério, mano. Não, ainda isso, bem, né? Ainda bem, né? Porque também se não levasse, aquilo lá seria literalmente um Velho Oeste. Porra. Não, o pior é que tipo... um deles era um dos campeões. Um deles é o campeão da Nebraska. A Nebraska também, né? Nebraska, cara, Nebraska é um lugar nebuloso, velho, na moral. Eu fico me perguntando como é que as... Cara, tipo, é tão simples assim comprar uma R15 na porra dos Estados Unidos, sério, tipo... Sim. É fácil, cara, pra caralho. Porque isso é muito louco, velho, tu chega numa loja... Ué, irmão, sabe aquele fuzil de assalto que tem, sei lá, no... Porra, Falcão Negro, tá ligado? Tipo, Falcão Negro em Perigo, Black Hawk. Então, eu quero essa porra. Ah, não tem não, mas tem um helicóptero de assalto. Tá bom, pode ser. Porra. Mano, isso é pros Estados Unidos, é tipo conseguir munição antitanque na favela. É a mesma coisa, é fácil pra caralho, mano. Mas tem que subir a favela, cara. Subir a favela é inferno. Pergunta pro Eromark se ele... Mas o Eromark mora na favela, é mais fácil. Tá acostumado a subir a favela. Subir a favela é inferno. O Eromark toda hora, mano. Outro dia ele tava aí fuzilando perto da sua casa. Ah, isso eu sei, tava eles angulando aqui perto. Pô, mas eu acho que a comparação não é válida, porque eu não acho que esse gordinho ia conseguir subir a favela. Eu sou gordo, eu sei disso, eu posso falar. Eu não ia subir. Ai, caralho. Ai, caralho. Ah, palminhas. Pior que engraçado. Já parece que é piada, porque você lê os dois. É um gordo e um magrelo. Magrelo, de orelha de abano, cara. Parece piada do gordo e do magro, velho. Mano, é um valente. Um é um valente, cara. Ele é igual valente. Ele é igual valente, cara. Ele parece valente. Valente é tudo terrorismo no. Cara, ele é igual valente. O que, é que você tem contra os caras jogadores de Pokémon, valente? Qual o problema, valente? Tadinho, tão rancoroso esse coração cheio de gordura aí, mano. Foda. Mano. Pior que eles são réu primário. E não aconteceu, né, velho? Então não dá pra saber se eles vão ser punidos seriamente ou não. Cara, eles estavam carregando as armas, velho. Não, não. Ah. Mas porte de arma não é legal. Não, mas cara... Mano, não, não. Eles exatamente. Anunciaram. Eles podem ser dados de intenção, ameaça. Acho que eles vão ser, eu acho que eles vão ser incriminados por ameaça. Mas eles não podem ser incriminados por massacre, por assassinato, nem por tentativa. Cara, sei lá, cara. Os caras morrem de medo de ter outro Columbine, cara. É. Eu não sei nada. Mano... No mínimo. Pra quem não sabe, o Columbine foi o massacre no colégio, tá? É, no mínimo, galera. Eles evitaram, pelo menos, que esses dois retardados mentais matassem as pessoas. O que já tá ótimo. Porque isso é que se fosse no Brasil, nossa, as pessoas teriam morrido. Se fosse no Brasil, que eu acho que de boa, os moleque nerd não iam conseguir as armas, não. Ele está meio triste porque nosso amigo Gibson podia ter tá no momeio, né? Ele ia estar morto. Esse ia primeiro tá morto, inclusive. Cartão. Nossa. Quem não sabe, o Gibson já foi campeão de torneio Pokémon. Então. É, inclusive aí ele é parte do esquema central do nosso equipe de Pokémon GO, né? Que é ele que vai orquestrar aí o treinamento dos Pokémons, né? Juntamente com o Piroco, o Deus Supremo. Então é isso aí, vamos pra próxima, que tem mais. Esse jazz. DC Comics anunciou alguns cancelamentos. A DC Comics tá aí na onda dos cancelamentos, né? Que eles estão reformulando a porra toda. Também, né? Botaram 68 obras, né? Obviamente, não durar todas. Eles estão reformulando a parada. Tipo assim, já tinha alguns anunciados. Aí saíram mais alguns. Eles cancelaram Justice League United, Lobo e mais 3 HQs. Que estão todas listadas aqui no post do Omelete. Cara, obrigado. Vamos começar pela legal, primeiro de tudo, né, velho? Justice League United. Pra quem não sabe, a maioria não deve nem conhecer, é a Liga da Justiça Canadense. Mano, tem um macaco. Tem um macaco. Só de pensar na ideia, cara, é uma Liga da Justiça Canadense, cara. Cara, desculpa, cara. Mano. Que estagiário, velho. Puta que me pariu, cara. Cara. Será que eles não achavam estranho na época que eles cancelaram a Liga da Justiça que tinha um francês de bigode? E que iam fazer realmente no Canadá? Cara, velho, eu nunca li, velho. Desculpa, eu nunca li. E tem umas coisas que tem a... Parece que a Supergirl aí tem um... Martian Hunter, não sei, parece Martian Hunter. Tem um marciano ali. Uhum. Tem um arqueiro verde. Eu tô perdido, eu não entendi essa porra direito. Não sei. Eu não entendi, é canadense, mano. Tem uma Supergirl, tem um arqueiro, não sei se é um arqueiro verde júnior, se é um gavião arqueiro júnior, se é um gavião canadense, não sei, velho. Tem um macaco, tem um cara com um topetezinho ridículo, eu não sei ninguém cara. Mas eu também não ligo foda-se, cara. Alguns deles. Não, eu imagino que tem um crime no Canadá, velho. O Canadá não tem crime. Ah, hoje, o super-herói canadense, o homem que peida do South Park. Eles estão prendendo otaku, porra. Estão prendendo otaku lá. Então, mano. Mano, essa Justice League aí do Canadá. Problema, gato em cima da árvore. Foda, mano. Tipo isso. Cara, eu acho que eles estão lá pra pedir desculpa, tá ligado? Tá ligado aquele negócio que o canadense é o que mais pede desculpa. Desculpa, então. Gente. O cara estacionou na vaga do idoso. Caralho, fudeu, chama Supergirl. É Supergirl levando o carro. Os membros do time Animal Man, Equinox, Green Arrow. Não, realmente, o Green Arrow tá ali. O Martian Manhunter também. O próprio tem caras bons. Starfire. Não. Tem alguma coisa errada aqui. Supergirl, o Gavião Negro, Arqueiro Verde, Sideral, Caçador de Marte, Homem Animal. Sim. Adam Strange, Stargirl. Não, tem um pessoalzinho de grande. Pode ir pro Canadá. Então. Não, cara, eu acho uma ofensa ao Martian Manhunter colocar ele na Liga da Justiça. Não, é uma ofensa pro Animal Man também. Animal Man é um dos melhores da DC. É muito bom. Ah, eu quero do topetezinho Animal Man. Nossa, que topete é esse? Homem Animal, mano. Homem Animal tem uma trama mal sinistra, muito louca, mano. E... Cara, é porque assim, se eles fossem colocar canadense, eles iam chamar quem? Scott Pilgrim? É foda. Ele e o... Ia ser irado. Ele e o Wayne Gretzky, jogando hockey. Mas o que, que tem a ver o Martin Manhunter com a Liga da Justiça canadense? Tanto faz. Ah, vai saber, ele é de Marte, mano. Cara, é porque é o seguinte, a Liga da Justiça agora... tinha que dispensar esses caras, não tava fazendo nada. Manda pro Canadá. Vou continuar fazendo nada. Mas pelo menos não vou atrapalhar ninguém. Não, o próprio título eu acho uma piada, que é o United, aí no buraco do dedo aquela folha vermelha canadense, sabe? Eu olho. Nossa, é muito bom. Cara, foi estagiário. Mano, é muito ruim. Pior que tem gente que gosta. Cara, ó. Canadense, só pode. Olha só, mas ninguém. Eu não sei, eu não li, cara. Ninguém não gosta de Gotham Banígena. Ninguém gosta de Omega Man e ninguém gosta de Doomed, cara. Ninguém gosta. Mas tem um macaco, porra. Como é que não dá pra gostar no macaco? Não, tem o Animal Man, tem o Martin Hunter. Mano, se eu quiser um macaco maneiro, eu vou ler Y, mano. Oh, mas você se lembra que nos anos 90, eles sempre colocavam um macaco na capa pra o pessoal comprar? Macaco bom é o macaco lá do Zequinha, do Speed Racer, moleque. Exatamente. Esse macaco aqui é da hora, mano. Cara, o pior é que o Green Arrow ali, velho, assim, a gente perdeu pro Gavião Arqueiro da Marvel, joga ele no Canadá. Joga o Gavião Arqueiro faz sucesso, Canadá, é isso, é o exílio dos super-heróis, Canadá. Cara, desculpa. Fez merda, mas Canadá. Não, olha que isso, é só uma Liga da Justiça latina com Blanca, velho, e o Macho Man, cara. Caralho, que merda, mano. Mas olha só. Vamos pro próximo, vamos lá do Lobo. Cara, isso eu agradeci, velho. Pra mim, desde o início... Deu bem o microfone? Desde o início, cara. Um lobo metido a elfo homossexual. Eu li, eu não vou falar nada, cara. Uma bosta. Só precisa saber de uma coisa, Evilanzi. É uma bosta. Não, eu acredito que você não gostava do original mesmo. Não, original, né? Eu gosto de lobo, mas é ruim. Não é bem escrito, não tem bons diálogos. Qual que é o lance? É zoado. Mas o cara é foda, os vilões são escrotos. É isso, velho. É uma obra que é pra ser escrota. E é uma caricatura, por favor. Uma testosterona lá em cima. A única coisa que o lobo era bom é ter uma testosterona infinita. O lobo era macho. O lobo era macho. O lobo botava até o dedo no rabo do homem de ferro, do super-homem, sabe? Sim, porque não é uma caricatura, pô. É um personagem bem caricato. Mas você vê esse novo lobo, que tenta ser sério, ele tem orelha de elfo, velho. Puta que ele tem orelha de elfo, esse lobo, sabe? Não tem barba, ele é magrelo, ele usa roupa moderninha, velho, com decote V até o mamilo, cara. Mano, logo depois que anunciaram esse lobo, quando ele saiu, anunciaram também que ele ia ser o novo guitarrista do Tokyo Hotel. Porque tava foda, mano. Que esse lobo. Eu nem pensei quando você lançou, eu lembro. Funcionou que na banda? Não, um ano e meio atrás, quando lançou as primeiras imagens do novo lobo, eu achei que era piada. Demorou pra eu acreditar que eu me tirar sério aquilo, sabe? Eu achei que era piada. Mas quando saiu depois do novo homem do Motoqueiro Fantasma, eu nem sei o que aconteceu com aquele Motoqueiro Fantasma, que era um carro. Também eu dei o Christ aí que era séria parada, mas mano, foi tarde esse lobo. Durou quantas edições? Deixa eu ver aqui. Não foram muitas. É, 16, velho. Foram muitas. Não, a Liga da Justiça Canadense foi 16, o lobo foi na 13. É, essas daí na maioria, eu acho que nenhuma delas passou de 20. Os menores, que eu acho que ninguém leu, Gotham by Midnight. Cara, desculpa, acho que só fizeram essa aqui do Gotham por causa da série Gotham. Será? Não sei. É, cara. Cancelar a revista do Batman, tanto faz, tem 30. Cancelar uma, porra. Porra, foda-se, quem liga pro Batman, né, mano? Nossa, o Mega Man é tão foda-se, cara, que é o... O Lanterna Verde, Branco, Kylie Rayner. Quanto que eu gostei dele? O que é legal do Kyle Rayner é o fato da mulher dele ter sido morta e colocada na geladeira dele. Não. Porra, caralho. Obrigado por informar todo legal mundo. Legal do Kyle Rayner, velho. Caralho. Não, eu gosto do Kyle Rayner, cara. Cara, mas assim, a real... assim, eu fui muito podre agora, cara. Só vale dizer que, assim, a maior parte dessas séries é relevante. Na real, todas elas são... É, com exceção da Liga da Justiça Canadense, a gente concluiu que ela é muito boa porque ela tem um macaco. É, mas assim, a realidade é: não só essas, mas logo menos mais algumas vão ser canceladas também. Algumas outras séries que não são relevantes, muito provavelmente também vão acabar. Acho que ele é o Robin, vai acabar mas também. Mas é sempre assim. Ah, mas o do Robin todo mundo tá falando bem, né? É, Aquaman, o Robin, tem algum, tem o We Are Robin. We Are Robin. Não, é isso, We Are Robin. Esse, eu não gostei. Eu gostei da... Esqueci a mulher. A mulher do Green Arrow. Qual é o nome dela? Canário. A do Canário achei legal. Ela canta rock, é bacana. Sei lá, eu achei legal. Cara, é assim... Interessante, mas a maioria... Cara... Eu, honestamente, falando rápido, eu acho que a maioria... Eu odeio a arte de todas. Pra mim, a arte da maioria tá querendo ser tão detalhista, tão colorida, tão... Que sei lá, chega a incomodar, sabe? Eu queria uma coisa mais simplista. Eu queria, às vezes, um quadrinho mais simplista. É tudo, às vezes, com detalhe demais, cor demais. E... Mano, sei lá, me tira o foco da história. Sabe, eu não acompanho mais mensais, então não pode soar. Uma das que eu mais gostei é aquela que é literalmente infantil. Essa é uma das que eu mais gostei. A Little Gotham? Little Gotham é boa. Essa tem duas. Tem a do morceguinho, que tem a dessa, tem o Gotham, e tem o Little Gotham, e tem a do bizarro também, que é infantil. Essa foi as que... As, tipo assim... Acho que é a que eu mais gostei mesmo. De todas é a que eu mais gostei, assim. Que achei mais legal. De todas, assim. Achei a abordagem interessante, saca? Principalmente, mano, a DC, às vezes ela tem uma parada que, assim... Ela se leva a sério demais, às vezes. Isso me incomoda, tá ligado? Porque, tipo assim, não dá, gente. Tem umas coisas que não dá pra se levar a sério. Mas nessa nova geração, eu tô achando até o contrário, velho. Achei isso um pouco sério demais. A maioria das obras tá muito descontraída. Não, quase então, eu tava puxando isso. Se você deixasse terminar o argumento. Eu falo isso, a DC tem esse problema. Ela se leva a sério demais. E eles estão tentando ver essa reformulada. E a série que pra mim tá trazendo mais esse espírito é essa, entendeu? É isso que eu tava querendo dizer. Tipo. Aí, rapidão. O último cancelado é o Doomed. Sei lá, eu vou fazer um quadrinho do Doom. Quem sabe é o vilão do Super-Homem. Não sei por que diabos alguém pensou em fazer um quadrinho do Doom. Então, não sei do que se trata. As primeiras episódios. As pessoas estão com a mania de gostar de vilões, né, cara? Então... Não, nossa, mas o que tem que fazer um quadrinho do Doom? O cara nem pensa, velho. Mas as primeiras edições a galera tinha curtido, tá ligado? Fez um estadacinho, saca? É só que depois de 12 edições ninguém mais ligou pra ela. Ah, como muita coisa, né, na DC. Como muita é um coisa apocalipse e super-homem, cara. Achei bizarro. Eu sou um cara que gosta mais do da DC do que da Marvel, cara, mas eu sei que é muita merda. Eu vou falar, Doomed é confusamente desenhado, cara. É difícil de entender. Falar pra você, é difícil de entender Doomed. E o Robin, eu me confundi. O Al Robin, eu me confundi lendo, velho. Não, We Are Robin, qual que é o nome? We Are Robin. We Are Robin, eu me confundi lendo, eu achei confuso a arte, achei que tem coisa demais, sabe? Eu achei confuso. É que eles tipo, meio que colocaram essa nova abordagem de, tipo, ah, vamos deixar um pouco esses critérios ultra estritos que a gente tem um pouco de lado. O que acontece que esses critérios servem pra alguma coisa, né, gente? Tipo, fazer a gente entender o que tá acontecendo. Fala isso pro Morrison. É foda, velho, é foda. Sem sacanagem, eu gostei da ideia do Arthur de fazer uma liga latino-americana, cara. Ia ser engraçado. Podia ter um Multialute. Não tem, porque. Podia ter um Pugger. A Liga da X Internacional tem uma brasileira. Não, é estranho, tá vendo? Na Liga do Sul Latino tem que ter o Fábio. Não. Próxima notícia, vamos embora. O Fábio não. Nem tenta. Eu não sei o que foi mais engraçado. Lembrar do Fábio ou medo do Lucas do Fábio. Nem tenta. Não. Eu tô chorando. Eu tô rindo, velho. Não. Tá? Ó. Antigos leitores vão entender, velho. Vamos. Quem não entendeu, lê KM. Vamos para a notícia mais importante das últimas 3 semanas, que é tartaruga mais veloz do mundo e maior pé humano batem recordes. Olha só, a tartaruga britânica Bart, a mais rápida do mundo, com uma velocidade máxima de 1 quilômetro por hora, e o venezuelano Geilson Orlando Rodrigues, com o maior pé do planeta de 40,1 centímetros, são alguns dos novos recordes do Guinness anunciados nesta quinta-feira. Pra quem não tá levando a sério essa tartaruga, ela é mais rápida que o Valente. Não, mas calma lá. Mais rápido em linha reta, porque numa ladeira ele... Nossa! Nossa! Peraí, subindo ou descendo? Descendo, com certeza! Porque subindo, acho que a tartaruga também ganha. Subindo, o tempo subindo, o tempo do Valente é infinito. É o cálculo de infinito, Valente. Caralho, subindo. Valente, escutando isso depois, cara. Mano. Caralho, mano. E essa tartaruga também é mais rápida que o pensamento do Tomás depois de um beck, né, mano? Então, tem... eu compenso, cara. E como é que os caras chegaram nesse recorde? Quem foi o cara que viu uma tartaruga na rua? Pô, eu acho que essa tartaruga é rápida, velho. Eu vou seguir ela por 1 quilômetro pra ver quanto tempo ela demora. Cara, os juízes... Quer deixar mais claro que ela pulverizou o recorde tartaruga antigo, que era de 77. Muito bom, cara. Qual que era o recorde antigo? Eu não sei. Eu sei que ela faz 100 metros em 6 minutos, cara. Provavelmente ela é mais rápida que muita gente. Ela é mais rápida que o Rubinho Barrichello. Mais rápida que metade da população americana. Mano, é mais rápido que o Rubinho, velho. Rubinho tá foda, se bem que é sacanagem. Rubinho era um excelente piloto. A partir de seu faceta, a tartaruga vive um espaço de luxo com sua namorada Shelly. Você se torna a mais rápida do mundo, você ganha um presente. Não, e desfruta do seu manjar favorito, as framboesas, disseram os donos. Caralho do céu, cara. Desculpa, acho que o Guinness é uma fábrica infinita de trollados, de trolls, cara. Caraca, cara, na moral, deve ser muito divertido trabalhar nos Guinness, cara. Nossa. Mano. Não, eu pelo menos sabe o que eu acho rapidão? Vou botando South Park no meio de novo. Não sei quem já episódio do South Park, o maior cocô do mundo. Eu acho que eles devem receber pelo menos uma ligação por semana de alguém ligando falando que fez o maior cocô do mundo. Deve receber, velho. Caralho, mano. Mano, só vou te falar uma coisa. Essa tartaruga é zica, moleque. Chupa, Blastoise. Caralho, moleque. Isso aqui é uma tartaruga rápida pra porra, mano. 1 quilômetro por hora é muito, mano. 1 quilômetro por hora é muito, velho. Ela faz 1 quilômetro em 1 hora. É muita coisa, cara. O Arthur não consegue. Ele cai antes. Agora comecei a pensar... Se o Valente subir na ladeira, a demora dele é o infinito, ele descendo, ele alcança o infinito na velocidade. Não, cara. Como calcular a velocidade da luz, Valente, numa ladeira? Caralho, mano, que doença, mano, que doença. Essa tartaruga... Mas agora eu me pergunto, cara. Como é que ele sabe que ela é a mais rápida? Só ela. Ele, tipo, essa é rápida. É isso. Essa aqui é rápida. Eles compararam com a única tartaruga que deve ter tentado esse recorde, cara. Que ela tentou, a tartaruga parou e ficou correndo na linha. Opa, tinha um recorde de 77, gente. Você sabe quanto é que é, porque não diz. Caralho, mano. Mas essa, você já pensou que essa tartaruga pode ser tipo Jason? Tá sempre andando devagar, de repente, pá, ela tá lá. É teletransporte, né, garoto? É o teletransporte. Goku, a tartaruga é o Goku, do nada ela tu. É, mano. Tipo, ela tá andando devagar, de repente, pá, embaixo da sua cama, tá ligado? Fazendo cocôzinho. É tipo um Beetlejuice, tá ligado? Você fala tartaruga 3 vezes, ela surge. Mano, essa tartaruga é louca. Ela tem até, ó, vocês viram que ela tem até uma pintura esportiva, meio amarela, né? É, tinha uma tartaruga inspirada na Lamborghini, né? Muito louco. Eu ainda acho que era um cocaína. Você vê que o casco dela é especial, dá pra colocar uma arma aqui em cima e transformar em Blastoise. Dá pra ver, cara. Dá pra ver que tem um côncavo, assim, meio que um aerofólio, ela é aerodinâmica, ela. Cara, ainda acho que deram cocaína pra tartaruga, pra isso. Não, foi o que você parou pra pensar, velho. Uma tartaruga que fez sair 100 metros em quantos minutos? 6 minutos? Mano. É muita coisa. Cê, imagina olhar isso na rua, tartaruga. Tá indo, sinistra. Mano, você pensa no nosso? Não, mas não é. Mano, é que a gente tá pensando na perspectiva de um humano andando 100 metros. Mas não, não, eu tô pensando numa tartaruga, aquela coisa. Então, mano, essa coisa. Não é, tá trotando, velho. Trotando. Sabe outra dúvida que eu tenho? É como fizeram essa tartaruga andar. Eu quero saber o que foi que botaram lá na frente. Pra ela andar rápido, né? Mano, essa tartaruga, ela é uma... Um dedo ela, no rabo, velho. Ela é uma competidora natural, velho. Ela vê uma linha reta e uma faixa, pá, ela tá correndo, moleque. Você não tá ligado, mano. Você não perde pro coelho, não. Ela pisa no coelho, quebra a pata dele e vai embora. Essa daí, mano, essa tartaruga, ela é sinistra, moleque. Ela é sinistra. Eu torço pros squirtles do Pokémon GO não ser rápido igual ela. Que aí vai ficar sinistro o bagulho, mano. Essa tartaruga, você vê que na foto ela tá saindo do chão até, mano. Não, não tá não, mas tudo bem. Ela tá saindo do chão. Agora quem tá usando cocaína é tu, Lucas. Puta tá que saindo do chão, tá saindo do chão até. É, Zé. Uma pata, né? Uma pata. Ela tá saindo do chão, velho. Ela tá saindo do chão, ela é rapidona, mano. É porque não conseguiram bater uma foto com ela parada, cara. Ela não é o valente. Ela não rola, ela anda. Ela corre. Ela corre. Ela corre, ela não anda. Essa tartaruga é muito rápida. Você não tá entendendo, assim. Eu com sinistra essa tartaruga, moleque. Eu sei que o Gasp de hoje tá genial, cara. Só a notícia top, velho. Mano, os caras tá falando que vai invadir casa. Eu, a tartaruga. Que isso, nego vai usar essa tartaruga pra invadir as casas, tá? Corre atrás dele, corre atrás dele, Cara, acabei de. Cara, quem já viu Breaking Bad? Parece que tem um vídeo no YouTube dela correndo. O quê? Não! Eu tô vendo que isso é verdadeiro, tá? Cara, quem já viu Breaking Bad, velho? Sabe a cena da tartaruga, a cabeça no cima da tartaruga? Sei. Se fosse uma tartaruga, não alcançava um tartaruga pela cabeça, né? É incógnito. Leque. Porto desconhecido em cima da tartaruga. Leque, eu vou falar pra você, não queria admitir isso não. Mas é bem possível que essa tartaruga tenha mais torque que o meu Corsa, velho. Falar nada não, meu bagulho é foda, velho. Bagulho é foda, mano. Bagulho é louco, mano. Essa tartaruga aí, velho. Fala nada não. O Vilas vai tentar achar o vídeo no YouTube, a gente não tem. Eu achei o vídeo. Eu achei o vídeo. Ah, meu Deus. Eu achei o vídeo, cara. 3 dias, 4 dias atrás o Guinness, velho. E tem uma 3 dias atrás no Animal Stories, velho. Cara, que genial, cara. Meu Deus. Achei no YouTube. Caralho, mano. É isso aí, tartaruga. Tartaruga é foda. Mano, a gente não tem tempo pra assistir o vídeo, porque esse programa é ao vivo. E se eu assistir o vídeo, todo mundo escuta. E não dá. Então vamos embora, é isso aí, é o que tem pelas notícias de hoje. Não, você coisa pra dizer ainda lento, aí você assiste e você não para pra pensar, caralho, vamos chamar o Guinness, tem que ser retardado. Então é isso aí, vamos pro melhores e piores. Melhores e piores. Ah, melhores e piores. Ei, acumulei coisa pra caralho pra falar. E porque passou 3 semanas. O Arthur também, mesma coisa. 300 Nossa, milhões. Fiquei doente ainda, velho. Tem um estoque aqui pra falar. Nossa. Só... Que bagulho louco. Começa com o Evilásio, que o Evilásio vai ceder um deles, vai. É, eu vou ceder um. Então, falar rapidinho de um canal do YouTube de spin-off de um canal de videogames. Que é muito mais engraçado que o canal em si, que é o. X-Panther X, que é um spin-off do Giant Bomb, que é um canal americano e que, bem, ele bota seus melhores momentos ou piores dos vídeos deles em compilação e é muito engraçado, cara. É muito engraçado só assistindo pra ver. E é um dos poucos canais de gameplay que parecem bons. Apesar de que não tem o gameplay de um jogo só, geralmente são 20, 30 jogos no mesmo vídeo. É que o Giant Bomb, ele é referência, o site, né? Uhum. O canal do YouTube, não sei, eu só vejo o site, só. E é, ele vai ceder um pro Arthur, porque o Arthur tem 427 coisas pra falar. E ele fala pra caralho. É, mas eu vou ser curto, até porque isso aqui vai dar treta, velho. Isso aqui vai ser polêmico. Eu tenho um piores, né? Tenho um piores, Evilásio. Na verdade, não é ruim. Só que eu esperava muito mais. São várias pessoas, tem uns 5 membros do grupo que leram, assistiram e tal. Até que teve uma discussão hoje longa. A Kamega Kill. Cara, esse resume com uma palavra. Mediano. Mano, é muito tosquinho, velho. É muito tosquinho, é mal desenhado. Todos os personagens são absurdamente rasos. Todos são absurdamente rasos. O enredo é praticamente nulo. Ah, tem que matar um cara tal. E tem mortes aleatórias tempo em tempo. Fraco, história fraca. Os vilões são todos fraquíssimos. Não tem nenhum personagem secundário, são fracos. A Kami, por exemplo, não tem nada, não tem personalidade, não tem nada. É uma obra fraca, só que diferente da maioria das obras, pessoas morrem. Tem tempo e lembra morrendo alguém. Ponto! É o único atrativo da obra. Se você já leu Seinen, nada demais. Cara, desculpa, eu não entendo, cara, o que o pessoal gostou nesse negócio, né? Não entendo mesmo. Eu olho acho a capa e não fraco, quero ler. Super raso. Tá, né? Só ler o anime. Não vou ler. Escolhi no 9 volumes, gente. Não li pouco, não. Não, tá? Isso que tá doente faz, vai ser ler muita coisa. Nossa. Botei uns 12 mangás em dia nos 4 dias que eu fiquei doente. Isso. E a Kamega Kill, de boa. Foi uma decepção nesses dias. Escolhi coisa ruim, mas já cheguei a ser ruim. Mas esse aí foi decepcionante. Próximo. É? Quer que eu emende os meus, Lucas? Já, manda bala. Ah, vamos um bom então, né? Que também fudeu a Kamega Kill. Que antes de ler Kamega Kill, eu li alguns shonens coreanos, que atualmente não são os melhores shonens da atualidade, tirando One Piece, obviamente. Cara, eu criei uma obra pra não pensar, uma obra simples, um shonenzinho divertido, sem ser pretencioso. Cara, é um shonen chamado, um webcomic, na verdade, coreano, chamado T-Gamer. Um cara que ele acorda e descobre que ele ganha o poder de ser um gamer. Ele vê nível nas pessoas, a mãe dele manda ele comprar pão, ele ganha quest. Você tem que comprar um pão, aceitar ou recusar? Aceitar, você vai ganhar XP e deixar sua mãe feliz. Recusar, sua mãe vai perder esperança em você. Sabe, tudo que ele faz na vida dele vira quest. Ele estuda, ele ganha pontos de inteligência, assim vai. E depois vira um mundo de batalhas, um mundo com magia e tal. Mas ele é o único no mundo que é um gamer. É o único, a habilidade nata dele, sabe, porque ele é viciado em games. E é divertido. É divertido quando a porra vira uma batalha grande e o cara começa a cheatar. Ele pensa, pô, eu vou botar um negócio aqui de minha geração de mana vai ser maior do que o que eu gasto pra deixar o escudo ativado. Deixar o escudo ativado 24 horas por dia, vou pôr o nível do meu escudo. Ele fica pensando em jeito de cheatar os poderes dele pra ficar forte, ele consegue. Cara, muito divertido. Batalhas interessantes, personagens legais. Simples. Eu adoro uma boa obra despretensiosa. Só uma ideia interessante e faz o que tem que fazer, muito divertido. Por que eu tô morrendo aqui? A gente percebeu você se derrubando nas coisas o cast inteiro. Não, me esporrando na minha cara. Mano, vai acabar o cast. E teve mais uma depois, foi de leve, mas teve mais uma. Vai acabar o cast. Meu Deus. Não, eu odeio isso, pô, de botar no nariz. E o último, vou botar um melhores e ao mesmo tempo a decepção. É o que eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu vi uma temporada de anime. O problema é que me fuderam. O Evilásio. Eu tava feliz e tal. Ele pegou o braço inteiro e enfiou no meu rabo. Eu? Cara, você destruiu meus sonhos. Foi você que me deu a notícia. Você vai ser odiado pra eternidade. Eu vi Sensei Lost Canvas. Que eu queria ver um shonen que me desse um pouco de nostalgia. Eu queria ver uma animação com umas luzes legais, um pouco de gritaria. Aquele clássico, sabe? Só que eu não queria rever nada. Eu queria ver algo novo. Eu queria ver a maioria dessas bosta teve. Pô, Lost Canvas tinha uma história legal, mas não é o construído pelo Kurumada, já ganha ponto, só que o mangá era uma bosta arte. Eu falei, pô, vê o anime já terminou. Vi a primeira temporada inteira, vi em 2 dias, vi 3 episódios. Sim, de anime eu sei que é pouco, mas pra mim não. E porra, eu curti pra caralho, achei a animação boa, adoro os personagens, adorei as lutas, até o Cavaleiro de Afrodite é forte, né? Porra, o Cavaleiro de Peixes é forte, ele é fodão. O Aioli é fodão. Bem legal. Eu tava aqui falando pro pessoal hoje, feliz, que eu peguei um anime de novo pra ver. Eu achei, cara, ah não, foi cancelado. Não terminou, foi cancelado. Eu fiz uma puta, se estragaram minha nova infância de novo. Então é um anime bom. O japonês não tem gosto. É só mais uma prova de que o japonês não tem gosto. Recomendaria. Não sei se eu recomendo ou não recomendo, porque não tá terminado. Mas faz questão de botar pra fora. Eu ainda acho que a teoria é que japonês não gosta de sensei, eles só fazem pro resto do mundo pagar dinheiro, dar dinheiro pra eles, cara. É só pra isso. Não, eles não gostam mesmo, mas eu achei que isso, pelo menos eu tenho uma esperança. Que é bom. Aí esse é pro japonês, porque foi sair direto do DVD, sabe que fora do Japão ele compra. Foda. Mais um, Arthur. Maldito seja Kurumada, cagou tudo. Seria mais um? Vamos lá, melhor espiar. É mais um? Mais um, velho. Cara, o mais um seria um pior se eu soubesse pronunciar essa porra, velho. Vem pegar aqui. caralho, mano, tô falando, o que é? Não, porque eu não achei que tem mais, porque eu não sei pronunciar, é Rikudou, Rokudou. É um... Ah, vou fazer um mais fácil. O melhor é o mangá que eu terminei de ler, Tokyo Ghoul. Terminei de ler Tokyo Ghoul, tinha deixado parado há muito tempo. Eu li o volume 3 até o final. Bom, muito bom. Adorei o final, pena que tem continuação. Desculpa, pra mim, li a continuação, já li os dois anos de continuação. Continuação até agora, pra mim, não deu motivo nenhum de existir. Ai, mas o primeiro mangá não respondia um monte de perguntas. A vida não é uma caixinha, não é uma caixinha de presentes. Eu acho legal uma história, é mistério, só que você segue um personagem. O cara morreu! Acabou, velho. Você não precisa usar, você não descobre o resto porque o personagem não descobriu. Você quer seguir a história, tudo bem, mas segue com outro personagem, não traz ele de volta. Eu odeio quando fazem isso. Aí, pra mim, a última página do mangá, uma coisa que atrapalha é que mostra que ele não morreu, ele só foi pro outro lado e mudaram as memórias dele. Eu achei acho esse tipo de abordagem uma bosta. Espero que eles revertam isso rápido, que o personagem volte se eu quero. Mas é bom, gosto da história, gosto dos personagens, gosto do cenário, gosto dos desenvolvimentos. Bom mangá, realmente muito bom. Se o anime seguir o mangá e não fizer umas enrolações que o mangá fez, tem um grande potencial de continuar famoso por um bom tempo. É isso aí. Carlos, a diva do roupão, por favor. Vamos lá então. Dessa vez eu não tô usando roupão, algo assim. Primeiro um programa rapidinho pra quem quer editar imagem e fazer vários tipos de edições de diferentes tamanhos e modos. E tá sem saco de abrir o Photoshop, acho que é desnecessário e tudo mais. Porra, tem um programa chamado Canva. Paint. Hã? Paint. Paint. Não, pô, tu tem que abrir o Paint. É o Canva, que é um programa de edição de... É design de edição de imagem e tudo mais. Que é bem simples de mexer, sério, gente. Tipo, você não tem que abrir ele? Hã? Você não tem que abrir ele? Ele é online, ele é nuvem. Ah, tá, entendi. Entendeu? E ele já vem com algumas coisas pré-definidas, como alguns layouts, umas paradas assim, mas tu pode upar o que você bem entender, entendeu? Dele. E é muito simples de mexer, tipo, pra quem quer fazer um trabalho rápido, tipo assim, acho que não vai precisar mexer em camadas de Photoshop, editar cores, esse tipo de coisa assim. Tem algumas boas ferramentas dele, dá pra tu deixar umas paradas, tipo, mais transparentes, dá pra encaixar texto nele melhor, entendeu? O melhor é pegar uma imagem pronta, colocar e ir editando coisas em cima, entendeu? É mais ou menos como eu fiz alguns teasers aqui que eu mostrei pro pessoal. Né, o Evilize tava na hora que eu mostrei alguns teasers. Sim, né? Muito vou passar bom pro... do Monstros S.A. Então, aí eu fiz todos esses teasers pelo Canva e é uma ferramenta bem simples, tá ligado? Quando você precisar fazer algum tipo rápido de coisa assim que você não... Ah, não vou precisar preciso mexer no Photoshop, nesse tipo de coisa. É uma ferramenta de design bem tranquila. E o segundo é a indicação de um livro. Que eu tenho um maior tempão. E que eu gosto muito do livro, eu nunca indiquei ele, então vou pegar essa chance. Que é o Futebol e Guerra, do Andy Dolgan. Que, cara, sabe, toda a Segunda Guerra Mundial, ele tem várias histórias, tipo, assim, alternativas, sem ser dia desse, sem ser, tipo, histórias que aconteceram no meio da guerra, entendeu? FC Sport e Alemanha. A menina que roubava livros é um desse tipo, tem outros livros que são assim. Hã? Você vai falar do FC Sport e Alemanha? Então, o que acontece? O Futebol e Guerra, ele fala de um time, que é o Dinamo de Kiev, tá ligado? Que é quando a Alemanha consegue invadir Kiev, entendeu? Que é uma das três cidades mais importantes da União Soviética na época, né? E demonstra como o Dinamo de Kiev foi uma... O time de futebol, ele foi um ponto de resistência contra o poder nazista. O que acontece? Vários desses jogadores do Dinamo é uma época muito amadora no futebol, então alguns deles eram antigo padeiro, antigo mal que trabalhava em fábrica, então alguns deles não conseguem fugir da cidade, eles ficam na cidade. E enquanto acontece a invasão e o exército alemão toma conta de Kiev. E no meio disso, tipo, eles reformam o time, entendeu? Pra fazer o quê? Pra jogar contra os alemães. Porque eles eram o melhor time da União Soviética na época. Melhor time. E o que acontece com isso? Eles se tornam um ponto de resistência, porque eles ganham de todos os times alemães que eles jogam. Até o time do exército alemão, eles ganham de 11 a 4 do time contra o exército alemão que vem dizendo no livro, entendeu? Então eles se tornam um puta ponto de resistência. Vários deles depois disso são mortos, eles são tipo, perseguidos, alguns deles conseguem fugir e tudo mais. É uma história muito maneira. Eles contam, o Andy Dalgo consegue contar mais ou menos como é que desde a invasão, assim, pré-invasão, invasão, o que acontece com a cidade de Kiev e como o time é importante pra esse tipo, pra sociedade ali em volta da cidade, entendeu? De uma questão de resistência e tudo mais. E como depois algum desses caras que eram do time se tornam militantes contra a invasão, entendeu? É hiper. É um livro bem curto até, tem umas 200 e poucas páginas, não passa disso. Eu vou ver até aqui, acho que nem isso. É. 180 páginas. É um livro até curto. Uma história muito legal pra quem gosta de história, realmente, assim, que não é só conto ou ficção, esse tipo de coisa assim. E, porra, tipo. Acho que vale super a pena dar uma lida no texto. Tu gosta de esporte, tu gosta de história, tu gosta de sair pra Segunda Guerra Mundial, gosta de algumas coisas de um drama mais tenso. Vale super a pena. Sim. Um dia no Prorrogação, partidas históricas, Kiev e Alemanha. Quem sabe? É, e tem um filme que eu não consegui ver até hoje sobre o livro. Algumas críticas falaram que o filme não é tão bom assim. Eu assisti. Acho que é Star. Eu assisti. É o UFC. É, porque não era bem o Kiev, né? Chamaram não, eles mudaram o nome, né? É o antigo time do Kiev que virou UFC Star. É, o UFC Star. E aí eles jogam. Tem o filme. Assim, não é muito. Tipo assim, é legal. Mas eu vou ter que encarnar o Crive um segundo. O atacante é o Anderson Silva. Pronto, Crive, eu fiz seu trabalho. Agora eu posso morrer. Oh, então. É. Ela... Eu fiz o trabalho na parte de texto, cara. Ó, é legal, mas não é lá essas coisas, Carlos. O filme não, eu sei. Mas, cara, tipo assim, eu acabei lendo o livro inteiro, cara. O livro é muito bem detalhado, tá ligado? Então, pô, é realmente, pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de um drama, de uma história real assim, cara, eu acho que super vale a pena, tá ligado? Não vi o filme, como tu falou que o filme é mais ou menos. Eu acredito até, algumas críticas que eu li falavam isso. Mas eu super indico o livro. E várias pessoas que eu conheço também que já leram o livro, gostam bastante. Tem meus dois antigos professores de história. E é uma leitura muito pesada pra um livro que fala de fatos históricos. Normalmente livros que contam isso, ali são uma leitura um pouco mais pesada e tal. O único problema que eu vejo muito sério do livro é que os nomes dos caras são ucranianos, tá ligado? Então, tipo assim, são praticamente 11 personagens principais, tá ligado? Daqui a pouco você perde, você não sabe quem é o, sei lá, Tushkovsky, você não sabe quem é o Krashenko, tipo, Kuznetsov. Só isso, mas não tem isso, nome é... Macho, a história em si, como acontece, tudo é bem legal. Você tem que ler o livro como se você se imaginasse sendo o Silvio Luiz narrando o jogo. Não. Caralho, não faz isso. Eu só sei que, assim, esse é um dos jogos que fazem com que a gente olhe pro futebol e fale, caralho, o futebol não é só um jogo, tá ligado? É uma proporção que nenhum outro esporte alcança, entendeu? É esse tipo de partida, saca? Sim, é, o que eu sei do livro, a diferenciação do livro pro filme, é que no filme, se eu não me engano, eles focam em um jogo só, que é o jogo contra o exército alemão, né? Sim. Então, no livro, eles falam que eles tiveram muito mais jogos contra várias equipes alemãs. Inclusive, eles falam que eles têm um jogo contra a infantaria que tá tomando conta de Kiev, e eles dão uma surra nesses caras. E aí, conforme eles vão dando surras em vários times da Alemanha, aí o pessoal alemão forma uma seleção dentro do exército alemão pra jogar contra eles, entendeu? Que é o do filme. É esse jogo grandão que eles estão falando. Sim. Mas é que assim, o filme ele lembra, ele fala desses outros jogos, ele comenta, tá ligado? É, mas aí fica, tipo, só fala do grande jogo, tá ligado? Da grande partida e do pós, né? O que acontece depois com os caras, né? Ele conta a história, o que aconteceu com eles, o que deu fim, né? Nisso tudo e tudo mais. Tipo, é legal pra caralho. O jogo é foda pra caralho, é isso aí. Parabéns, caras. Escute Prorrogação, porque futebol é incrível. Então, vamos lá. Eu vou pros melhores. Cara, tem coisa pra caralho pra falar. Mas primeiro eu vou falar de uma série Netflix, estreou recentemente. Narcos, do José Padilha, que conta um pouco da história do Pablo Escobar. Ou do Wagner Moura Gordo. Tá. Ou do Rupa de Austin. Porque, pô, velho, ele engordou pra fazer o papel, hein? Caralho. Engordou pra caralho pra fazer o papel. É, o que é engraçado, o Wagner Moura falando espanhol na produção americana, tipo, é muito louco. É, mas eu assisti... Acho engraçado, o caçador de traficantes era o maior traficante do mundo. É... Nossa, cara. Assim, é muito, muito interessante isso, assim. O Padilha, ele tem que fazer essa parada mesmo. É morro, é favela, é tráfico, é polícia, é o Padilha. É isso que ele tem que fazer, tá ligado? Porque nisso ele não erra. Saca? A série não... Eu não terminei de ver ela ainda. O pessoal aqui, eu tenho quem já terminou. É... Mas eu ainda não terminei, eu tô gostando muito dela. Muito mesmo. É muito bom. É... Já tem segunda temporada confirmada, tá? É, porque assim... O mais legal das... Assim... O que eu vou falar é a coisa que assim... Eu não acho o Robocop 100% ruim. Porque eu sei ver quando um diretor bom tá sendo podado, tá ligado? Quando você assiste Narcos, a direção do Padilha, ela é muito boa, cara. Tipo assim, porque ele mescla essa parada de... É uma história, né, narrada, né, um documentário narrado. Então ele narra os fatos, ó, o tal cara, o cara sabe tudo o que aconteceu, tudo mais. Um documentário com um drama sendo representado ali dentro. Então ele, alguns momentos, ele mescla o drama, a encenação com fatos reais, com filmagens reais. Cenas de TV, fotos da época, saca? Tudo isso. O Wagner Moura, é engraçado ouvir ele falando espanhol, porque a gente conhece, mas ele realmente pega todos os trejeitos do Pablo Escobar, a forma com a qual ele anda, sabe? Ele atua bem pra caralho, o Wagner Moura, saca? Inclusive, eu ouso dizer, ele é o melhor ator ali. Tá ligado? Os americanos não são tão bons atores quanto ele ali. É... O esqueci o nome dele, o Pátio. Qual é o nome do parceiro do cara do EA? É... Ah, sei do que você tá falando. O outro carinha do cabelo pro lado. Que come puta pra caralho. Isso, esse cara, puta. Ele é muito bom, cara. Esse cara é bom. E o Coronel, que é o... Sim. Emílio, também é bom pra caralho. Ah, que o cara que vai perseguir o Paulo. Os dois são animais. É... Mas assim, eu gosto da direção. Acho que é no primeiro episódio mesmo, que tem a cena que eles vão pegar o Poison, que rola aquela cena de treta, estilo Old Boy, que o cara passa da janela do vidro da loja, tá ligado? Yeah, câmera segue. É, mano, é muito boa, cara. É tipo, é muito... Assim, quando se fala... É mais sem corte. É sempre muito bom. Cara, quando se fala de ação, essa ação, esse tiroteio, essa sujeira, a representação das drogas mesmo, sabe? Como eles falam, como eles colocam esses detalhes que pra muita gente talvez não seja relevante, mas pra quem sabe um pouco de como é, como, por exemplo, ele cita assim, não, a gente tá usando criança porque os pés são menorzinhos. Saca? Tipo, ele fala isso rapidão. Mas pra mim, eu tipo, olha só, é um detalhe importante da produção das drogas, tá ligado? É, ele entende da parada. O Padilha, ele realmente vai a fundo pra achar aquilo, pra entender essa situação. Não, a parte que geralmente ele bota e fala, isso aqui é bom pra cagar. Cheirar, isso aqui é ótimo pra cagar, solta tudo, sabe? Porra, sim. Genial, cara. Como ele coloca, é engraçado isso, ele coloca o Pablo Escobar como... Ele é foda. Esse cara, ele é foda. Você acha que o Pablo Escobar é um cara foda? Tipo, ele faz... É o vilão. Ele é o vilão, mas tipo... Ele faz você pensar, a máfia não é nada perto desses caras. E eles comentam isso várias vezes. Eles fazem toneladas a mais de dinheiro do que a máfia, saca? É, e o Pablo Escobar, interpretado pelo Wagner Moura, tem um pouco dos americanismos ali pra vender a série, claro, né? É, então você tem um pouco uma puxada dos americanos. Mas a trilha sonora menos é excelente. Menos do que eu achei que ia ter. Menos, né? Puxar bem mais sobre os americanos. Os americanos não foram tão úteis assim, mas foram úteis. Sim, no final, o Wagner Moura é mais destaque que todos eles. Isso é incrível, por ser uma série de produção americana, né? É. E assim. Diretor brasileiro, né? Ajuda também. Sim, ajuda. E tem a cena da Brasileiras, melhores culos de todos. É, mais de uma vez, eu não tenho problema. Ele tem mais de uma vez. É, então. É, eu tô gostando. A série é muito boa. O Padilha manda muito bem com essa porra. O que me faz pensar, ele realmente foi podar no Robocop. Não tem como um diretor tão bom assim, tipo. Safka, não consegui. Ele sabe dirigir ação, por exemplo. Sabe dirigir ação com os moleques segurando uma Uzi, mano. Tipo, eu não sei se você percebeu que o ator que fez o Robocop é muito parecido com o ator que fez o cara do EA. Muito. Muitos são muito parecidos. Não são nem isso mesmo, eu não sei. Sim. Mas visualmente, interpretação, eles são muito parecidos. Eu não vi eles seja mesmo. É. Deixa eu checar aqui. É, e eu gosto, a trilha sonora é excelente, pegou todo o clima muito bem da série. Você quer uma curiosidade? Eu fui atrás da trilha sonora porque eu gostei. A trilha sonora original foi escrita pelo vocalista dos Los Hermanos. Não! Uhum, o pedófilo? Véio. Foi pelo vocalista dos Los Hermanos que fez, velho. Nossa senhora! Quando eu vi, eu não acreditei, cara. É meu. Caralho! Mano do céu! Agora eu acho essa trilha sonora uma bosta. É. Chupa, odeio Los Hermanos. A verdade dói, velho. Isso que tá dizer, cara. É, mas é foda, mas a trilha sonora é muito boa mesmo. Cara, cara, é muito bom. A música, a abertura é muito legal, né, cara? Eu decorei, cara. Desculpa, mas eu odeio o Oingo Boingo e a melhor coisa que saiu daquela banda foi o Daniel. Eu não falo mal do cara. Nossa. É. Não, a melhor coisa da banda foi a Ana Júlia. Cara, todo mundo tocando a Júlia, sempre tem algum mongol no luau tocando a Júlia. É. Cara, Narcos, vale muito a pena. É uma série bem legal, eu tô gostando muito. Assistam. É, Netflix, a Netflix acerta demais, mano. Eu fico surpreso, sério mesmo. É. E o próximo que eu tenho pra falar é. Eu tinha muitas coisas pra falar, mas tem uma coisa que já aconteceu comigo que eu não poderia deixar de falar porque eu gostei pra caralho. Que foi o Bourbon Street Fest. Que foi um festival. Era pra ser um festival de jazz. Era, foi nos primeiros. No encerramento não foi muito. Pra quem não conhece o Bourbon Street, ele é um bar que tem Moema. É. Que ele é um bar que tem música ao vivo sempre, jazz e tal. E eles, há algum tempo, eles fazem esse Bourbon Street Fest, que é um festival. Eles chamam bandas internacionais, principalmente de jazz e música negra americana, principalmente da Louisiana, especificamente da Louisiana. É, só que aí o Bourbon Street Fest tomou uma proporção muito grande, eles não conseguiam mais fazer, e sempre o encerramento, eles fazem os dois fins de semana finais, o show ao vivo no Ibirapuera, de graça. Ou seja, vai lá no Ibira pra curtir música boa, show de banda internacional livre. Pra todo mundo ver. É, eu fui no show de encerramento que aconteceu no dia 30 de agosto. É, e foi sensacional, cara. É, primeiro que começou com a Orleans Street Jazz Band. Que foi muito louco porque eles não tocaram no palco. Eles realmente fizeram um show de rua. Eles entraram no meio da galera pra tocar com uma banda de rua, tá ligado? Foi excelente. E depois teve mais três bandas. A primeira foi o Last by Your Rainbows, que eles são bem da Louisiana, assim, da parte, saca, o interiorzão da Louisiana. Então tem aquela parada do o banjo, o violino, o cara canta em francês, tosco, tá ligado? Que é o que canta lá, saca? E é meio que é uma mistura de cajun, indie rock com isso. Os caras, assim, eu não sabia quem eles eram. Eu não sabia o que eles tocavam. Mas no final eu achei do caralho. É, os caras tocavam muito, muito bons. E em segundo teve a banda que meio que são os caras que já vêm no Bourbon Street há um bom tempo, que é o Duane Dupes e os Zydeco Hellraisers. Duane Dupes, pra quem não conhece, ele é tipo o Jimi Hendrix da sanfona. E quando eu falo isso, é porque esse cara é maluco tocando sanfona. Imagina um negão, 4x4, enorme, com uma sanfona, rolando no chão enquanto ele sola com uma sanfona. É isso. Esse cara é louco, louco. Mas é muito bom, é um som muito, muito blues, tá ligado? Muito blues, forte, grande influência de jazz também, assim. É a banda que os caras animaram pra caralho. Eles tiveram um pouquinho de problema na passagem de som, mas foi muito legal, foi muito bacana. E na banda de encerramento, vocês lembram que no Mesa de Bar eu falei de uma banda chamada Galactic? Lembro. Então, esses mesmos. Né? Que encerraram, e vou falar uma coisa pra vocês, cara. O show foi do caralho. E eu não tô falando um pouco, não. Os caras tocaram muito, velho. Muito assim, a galera pediu dois bis porque tava ensandecido, velho. Os caras tocam muito, e eles chamaram a Erika Faust, porque eles não têm um vocalista fixo, o Galactic, né? Eles são só a banda. E eles chamaram Erika Falls, que é uma negona que, mano, ela canta, é sério mesmo, mano. Ela roubou meu coração ali, velho. E eu fiquei na frente ainda por cima. Eu fiquei bem na frente. Cara, os caras tocam pra caralho. O show ao vivo foi sensacional. Eu não sei se tem alguma filmagem decente do show, porque eu não vou pra show e fico tirando foto e nem filme, então eu não tenho nenhum registro. Eu só sei de uma coisa, ver os caras tocando ao vivo, esses caras do Galactic, tipo assim, eu já gosto do som do Galactic há um bom tempo, tá ligado? Acho que desde faz uns 2 anos que eu escuto do Galactic, conheço o som dos caras, mas essa é a primeira vez que eu vejo eles ao vivo e os caras são incríveis, sério. Os caras são de uma proficiência musical tão grande, tá ligado? Que é sensacional. E é assim, funk. Funk e soul. No talo, tocando. E lotou Ibirapuera, cara. Tinha muita gente lá. Muita gente. Muita gente mesmo. Que coisa não tem aqui. Aqui teve um festival de blues. Foi numa pousada. Era assim. Era uma facada. E não tinha cerveja. Só tinha vinho. Aqui depois, praticamente... Você jazz, tem que ser frescalhada agora, né? Cara, eu sei que... Arthur, ano que vem vai ter Bourbon Street de novo. Se você quiser vir pra São Paulo... tem a semana inteira de shows lá no Bourbon Street, mais um encerramento no Ibira, de graça, bandas foda, tocando, lotou. É só o segundo semestre do ano, né? Talvez eu esteja formado, se eu tiver formado dá, se não eu tô fudido. E praticamente só tem jazz no carnaval. Então, eu posso dar algumas dicas aqui do Rio? Pode. Então, na época do carnaval, tem provavelmente o maior festival de jazz do Rio, pela Variety Jazz Festival, que é na Lapa. Dura toda a semana de carnaval, todos os dias tem jazz, blues e soul. Tem o Bourbon Festival também, que era em Paraty. Sim, o Bourbon Festival em Paraty, sim. Que é hiper famoso, acho que deve provavelmente deve ser o festival mais famoso de jazz e tudo mais, não sei se é no Brasil, mas provavelmente no Rio é. Não, é do Brasil, porque é o Bourbon Street que eu tô falando também. Entendeu? E aí Paraty ia fora pra caralho, eu fui uma vez só, ia muito, muito, muito fora, e Paraty é muito, muito foda, porque Paraty realmente é rua, tá ligado? Tipo assim, os caras vão tocar pra tu na rua e tu vai beber cerveja, vendo os caras tocando na rua, os caras vão andando tocando assim, tá entrando num bar, tem um cara tocando, tá entrando outro bar, tem outro cara tocando. Lembra muito Austin ou então, sei lá, próprio New Orleans. E tem mais um que é... Agora começou, que é o Blues Festival de Rio das Ostras. Que é um festival só de blues, dura um final de semana inteiro. E vem atraindo bastante gente, cara. Bastante amigo meu, acho que eu nunca fazia a menor ideia que eu queria curtir, ouvir blues, esse tipo de coisa. Foram esse ano. Será que foi muito bom, não consegui ir sem dinheiro, mas porra... E a graças a Deus aqui no Rio tem essas... Ainda tem esse tipo de fuga, assim. Cara, eu sei que... Rapidão, o que tem aqui, até pra quem não conhece, porque tem muita gente bom, tem, não conhece, que tem São Paulo também, ele dá direito uma turnê, que é o Festival de Vinho e Jazz. Teve a primeira edição ano passado, pouco, né, novo ainda. É legal que tem artistas de jazz americanos, canadenses, jamaicanos, é muito louco, porque já é jamaicano, israelenses, muitos brasileiros. Ele pega vários estados, ele pega Brasília, São Joaquim, Florianópolis, Porto Alegre, Gramado, Joinville, é sul. É só sul, mas pega bastante São Paulo e é o único que eu conheço aqui em Santa Catarina. Ele vai ter em Florianópolis dia 25 do 6 e em São Joaquim 24 do 6. Então, para essas bandas que encaixam que não existe jazz, existe uma opção. O que eu posso dizer no final de tudo isso, óbvio que o show foi incrível, Galactic conquistou meu coração, tá ligado? No show. Mas o que eu mais gostei de ver é que, assim, música boa, bem tocada, cara, não importa o que você gosta ou o que não, tipo assim, você vendo ali, você vai atrás, cara, os caras lotaram a parada, lotaram muito, tinha muita gente lá, cara. Muita gente acabou indo, muita gente colou na parada, tipo, tava muito cheio mesmo, cara. Porque os caras tocando música foda e a galera tava curtindo, tava dançando, gritando pra caralho, ensandecida, velho. Tipo, por um show que tá de graça, tipo, funk, jazz, tipo, quem escuta isso, saca? E a galera, quando escuta música boa, velho, não importa se você é um metaleirinho... Saca, se você curte eletrônico, velho, quando a música vem, ela vem e te abala, velho. É foda. E é essa a maior experiência que eu tive desse festival, não poderia te deixar de falar dele. E é isso, melhores e piores, grande pra cacete, pra compensar o tempo que a gente falou de notícias. Então é isso. Vamos embora. Tenalcast. Alonguei até ficar, pegar o final da música. Olha só, que coisa louca. Olha só, é bom conhecer. Eu fingi que é tudo calculado porque é mais profissional. Cara, é tudo. Na verdade, era calculado porque eu percebi que tava chegando no final da música, tá ligado? Eu prestei atenção, eu falei, vou segurar um pouco. E aí vai, pá! Essa que é a mágica aí do cara que domina a mesa de som, entendeu? Tem que estar ligado na trilha, no que fala, no que não fala. O que me faz confundir muito as coisas às vezes. Porque eu sou meio demente. Mas você é domina a mesa de som e eu domino a doença. É, aqui a gente não finge nada. É, cara, tudo natural. O estado do Arthur deve estar, mano, lamentável. Eu tô podre, cara. Eu tô podre. É dias e dias. Eu já vou reprovar na matéria de novo. Caramba, você sempre vai reprovar em alguma matéria. Não, eu não vou reprovar em nada há 2 anos, velho. Cara, é constante da sua vida. Você chega no Skype e você fala, Leque, não vai rolar essa prova, vou reprovar nessa matéria. Leque. Eu tirei 0 na última. Dessa vez não tem jeito, eu tirei 0. Todo dia. Não, é a mesma matéria, são 5 provas. O maldito Dantas. É sempre essa porra, tá ligado? O Dantas é trauma, eu passei nele, eu reprovei uma vez só. Sempre assim, vou reprovar, mano, não vou fazer a prova. Caralho, essa é a sua vida, cara. É, mano, engenharia sim, mano. Ainda mais que você tem professor louco nessa porra. É foda. Tem tantas nessa porra. Complica, né? Mas é isso aí, queria agradecer a participação de todos, agradecer que você escutou. Desculpa pela demora no Quem Nunca, ou pela extensão Melhores e Piores. A gente tá há muito tempo sem gravar. E é o que tem pra hoje. Agradeço. Hoje foi top, gente. Foi top. Hoje teve tartaruga corredora, Pokémon. Esporrada na cara. Você já viu aqui que o pessoal é bem mentalmente, né? Vai tudo ficar muito bem quando lançar esse jogo do Pokémon, vai pra caralho. Vai ser boa pra caralho. Você já sabe que quando lançar esse jogo do Pokémon, uma das colunas do Guest vai ser Crônicas de um Dia Caçando Pokémon. Cara, Crônicas? Nada, mas aventura. Aventura. O legal é que vai ser uma coluna que todo mundo vai escrever. Exatamente. Vai ser a gangue, mano. A gente vai fazer a equipe Gasp, velho. Equipe Gasp. Vai ser foda. Meus corsas chapadão. Mano, então é isso. Se bem que eu vou montar em tartarugas, né? Porque são os mais rápidos que o meu carro. Então é isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Falou, né? Obrigado. Even bring it to my bed.